Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. A nossa imagem aqui. Opa! Não, não está aparecendo. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 14 de janeiro de 2024, o nosso programa de número 1039, e nós estamos na semana de comemorarmos 20 anos do Vivência no Ar. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos da internet. Baixa um pouquinho aí o microfone, por favor. Mais uma vez, estamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Soluções Saúde para Sua Água e Ponto Sul Automóveis, onde vocês encontram qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também das tendas de Umbanda, Mãe Maria e Vó Catarina e Pai Jeremias, e também o grupo musical Castelã. Hoje o nosso convidado é o nosso amigo Douglas Brito, que vai conversar conosco sobre ansiedade. Então, eu sei que estava todo mundo ansioso, que demorou um pouco aí para começar o programa, né? Mas é porque a gente está meio enrolado aqui sem o Rodrigo. Mas vai dar tudo certo e com certeza vai ser bom. E uma boa tarde para o Rodrigo lá em Bangkok, né? É. Na Tailândia. Tá lá na Tailândia, lá. Do outro ele lado tá lá do na mundo. Tailândia. Um grande abraço para ele lá. Se ele tá, lá é 10 horas na frente, então deve ser 6 horas da tarde, lá 7 horas por aí. Então ele deve estar ligadinho com a gente lá também. Um grande abraço a todos e vamos passando aí para o Piero. Piero, bom dia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência. Peço desculpas aí pela intercorrência, né? O Rodrigo não está aqui hoje, mais uma vez ele está viajando. E aí eu estou aqui tentando me virar nos 30 aqui. Estou com a Cris aqui ao meu lado. Dá um bom dia aí, Cris. Bom dia a todos. Então a gente está aqui, faz jus ao tema de hoje, né? Que a gente vai falar sobre ansiedade. Eu estou tentando controlar a minha aqui. A gente está no programa ao vivo, mas já agora deu certo. Agora vai dar tudo certo, né? Espiritualidade atuando aqui. E agradeço mais uma vez aí por essa oportunidade aí de trabalho e aprendizado aqui também. É isso aí. Bom dia a todos. Bom dia, Piero. Bom dia, Cris. Bom dia, Douglas Brito, seja bem-vindo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Hoje nós estamos com o programa 1039, recebendo o nosso irmão Douglas Brito, que vem falar sobre a ansiedade e seus gatilhos. Família vivenciana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Valores e Virtudes de Jorge Reis pelo Espírito Tiaguinho. Vamos ao item 45, saudade. Muitas vezes a distância nos provoca ansiedade. Ficar longe de um amor nos causa dor da verdade. Dor de verdade. Mas a união nunca acaba enquanto existir a saudade. Porque saudade, queridos irmãos e irmãs, é o amor que fica. Vamos respirando profundamente, buscando o nosso religar e junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. e por este momento sublime de aprendizados no programa Vivência Espírita de hoje, onde nosso querido irmão Douglas Brito se encontra para nos falar sobre ansiedade e seus gatilhos. Vamos envolvê-lo com carinho a fim de que possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, Senhor, pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será ansiedade e seus gatilhos. E nós estamos aqui com o nosso grande amigo, psicanalista Douglas Brito, que está completando 25 anos de atividade como psicanalista clínico, é especialista em síndrome do pânico, especialista também TDAH e espírita do diálogo interreligioso. Bom dia, querido amigo Douglas Brito. Aprendizado. Bom dia a todos. Da imortalidade da alma, amigos, das leis morais e da assim, vida futura. Um ponto interessante sobre esse assunto é que você gerou ansiedade em mim, né? Vocês dois, porque me deixaram lá fora esperando e você falou, esteja 7h30 na porta. Eu estava, mas não tinha ninguém. Isso mas tudo bem. Para testar a sua ansiedade. Era para testar, mas eu estava tranquilo quando... eu fiquei esperando lá fora, sentado na calçada, tranquilamente, então não deu nenhum problema. Então, não gerou ansiedade, não. Foi só tentativa. Já a sua ansiedade não extrapolou. Não gerou. Tá bom, não. Douglas, você vai completar 25 anos de atividade como psicanalista clínico. Exatamente. Então você tem vasta experiência para falar sobre ansiedade e por que os seus gatilhos? Então, é interessante porque as pessoas sempre quando falam em ansiedade, parece que é uma coisa de outro mundo, uma coisa absurda, uma doença incurável. Na verdade, a ansiedade é uma característica própria do ser humano, então todo mundo tem ansiedade em graus diversos. O que se caracteriza como sendo um problema, a ansiedade, é justamente quando ela sobe demais e ela começa a causar sensações físicas. E aí isso é que a gente entra... quando necessário com medicamento, mas a maioria das vezes não, é comportamental. Porque e o Brasil é um país ansioso? Bastante ansioso, né? Segundo a OMS, é o país mais ansioso no momento, né? Essa estatística de 2023 é mais ansioso. Eu acho que é justamente por conta daquela frase, né? Que é tempo é dinheiro, que se usa em São Paulo, sempre se usou e continua se usando. Eu ouvi essa frase ontem, inclusive, de alguém falando sobre, jovens falando sobre isso. Eu achei que essa frase era de gerações mais velhas e eu vi jovem, adolescente, assim, falando isso. Então você percebe que ainda continua esse mesmo ritmo e por conta disso e outros tantos fatores, aumenta demais. E qual é essa frase? O tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Ah, tempo é dinheiro. É tempo é dinheiro. É essa frase que se usou muito em São Paulo. Isso usou muito em São Paulo. Isso é coisa de americano. Essa frase veio dos Estados Unidos, né? Décadas, nem sei quando, mas de qualquer forma se usa ainda. Ainda, eu achei que não era. Essa geração que está começando agora não estaria usando mais essa frase e estão já. Agora, Douglas, como. Quer dizer, eu acho que não dá para não ser ansioso. Acho que, na minha opinião, não dá para não ser ansioso. Você tem que arrumar um meio de controlar a ansiedade, né? Porque quando a gente imagina... Qualquer coisa que a gente imagina já é uma ansiedade. Então, tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer, tudo que a gente vislumbra É ansiedade. Se eu estou esperando alguma coisa, eu estou ansioso para aquela coisa acontecer. Agora, eu não posso deixar extrapolar isso aí. Então, Isso, esse assunto mistura, porque a expectativa por alguma coisa é diferente de uma crise de ansiedade. Eu estou esperando, eu fiz uma prova, estou esperando a resposta. Não adianta eu fazer mais nada. O que eu tinha para fazer era ser feito antes. É, mas tem gente que fica o tempo todo querendo olhar na internet. É, fica ligado. É igual uma entrevista de emprego. Você faz a entrevista de emprego, fala, aguarda a resposta. A pessoa quer saber todo dia. Daqui a pouco ela está ligando para lá, para a empresa, todo dia. O pessoal falando, mas eu mandei você esperar. Às vezes é um teste para a pessoa se ela é ansiosa ou não. Já derruba ela nisso. Uhum. Né? Então, eu acho meio difícil. Parece que o ansioso ele vive no futuro, né? Ele só está olhando para o que vai, esperando o que vai acontecer. Ele não se contenta com o presente. Em sofrimento. É isso mesmo. É sempre estar no futuro, né? Uhum. E o depressivo no passado, como se fala de maneira grosseira. Mas é isso mesmo, né? Fica sempre esperando alguma coisa que está para acontecer e como se isso antecipasse. Só que não antecipa nada. As coisas acontecem mesmo, né? Uhum. É, mas agora, a ansiedade é uma preocupação constante. É, a pessoa fica. É, em geral, bom, ansiedade a gente tem quando vai fazer alguma coisa. Então, você vai fazer, por exemplo, uma prova, como eu citei, naquele momento, saindo fazer a prova, você começa a ter um pico de ansiedade, porque você vai chegar, vai sentar, como é que é a sala, onde você vai sentar, como é que vai ser a prova, você não sabe isso ainda. Começando a fazer a prova, a ansiedade vai baixando, porque você já identificou os problemas ali e já está mais tranquilo, vai baixando a ansiedade. Quando a prova acabar, o normal é que se seja tranquilo de novo. Então, mas esse Não é esse é um pico de ansiedade que precisa ter. Agora, é aquela preocupação constante. Tem gente que parece que vive ansioso a vida inteira. É, então, esse é um dos exemplos, mas são muitos exemplos assim. A gente percebe, por exemplo, a pessoa ela terminou a prova e continua com ansiedade alta, significa que ela não consegue baixar, isso não funciona mais. E isso se estende para outras situações da vida. E a pessoa está sempre ansiosa, sempre ligada, como se tivesse alguma coisa prestes a acontecer. Só que não é isso. Precisa esperar e ver que ela está errada, que isso é um comportamento muito negativo e destrutivo também, né? Agora, parece-me que a gente vê a maior índice de ansiedade é no trânsito. O trânsito é terrível. O trânsito ele é um gatilho forte para a ansiedade mesmo. É? E aí a gente vai identificando o porquê que o trânsito causa isso, né? O que eu tenho, a minha relação com o trânsito que gera esse tipo de coisa. Até se associam... bastante isso, por exemplo, com medos. E o medo pode ser um tema para um outro programa, mas assim, um exemplo que eu estava avaliando outro dia, eu tenho medo do trânsito, eu tenho medo de estar no trânsito. Qual é o meu medo de estar lá? É de bater o carro, de atropelar alguém, de matar alguém? Qual é o meu medo que eu tenho lá? E aí eu vou investigando, por que é que eu tenho medo de estar lá? Ah, mas se eu sei que eu dirijo bem, por que que eu estou com esse medo? Por que que isso está me gerando uma ansiedade quando eu estou no trânsito? E eu vou, e o outro não dirige bem do meu lado, o outro não dá certo, uma série de coisas que vai gerando e vai aumentando. Então, no fim das contas, o meu medo... que foi gerado ali por aquela ansiedade, a base dele, o gatilho dele, é uma multa que eu posso levar e a pontuação ou o valor vai dizer oficialmente que eu não sei dirigir tão bem quanto eu acho que sei. Então, isso tudo, olha só, a essência da coisa, o gatilho lá que está lá dentro de mim, gerou essa ansiedade e essa confusão toda no trânsito. Não, porque a gente vê, por exemplo, quando a gente vai para São Paulo, ai, que como é triste pegar a marginal aqui para chegar em São Paulo. É demorado, é lento. Você pega também as avenidas famosas lá em São Paulo, a 23 de maio, por exemplo, é uma lentidão tremenda. E disseram que Londres é pior. Isso gera um estresse no indivíduo? Isso gera. Alguns anos atrás eu vi uma pesquisa sobre isso, que nos horários de pico, em São Paulo, o fluxo de carros, a velocidade dos carros é menor do que no tempo das carruagens. Então, significa que alguma coisa saiu muito errado no conjunto disso, né? E está acontecendo isso, então. Quer dizer, a carruagem andava mais rápido... Mais rápido que os carros hoje, no horário de pico em São Paulo. Agora, ficar dentro de um carro aguentando ano para, anda para, anda para, é terrível, né? É, essa questão em São Paulo, ela gera muito. Primeiro que a pessoa já está pilhada quando está em São Paulo, né? Já, a impressão que dá é que a própria cidade faz isso. Outro dia eu estava em São Paulo, eu fui na Paulista, eu fui no consulado, e do consulado eu fui andar na Paulista tomar um café. E a hora que eu percebi, eu estava no ritmo das pessoas. E eu pensei, mas eu não tenho nenhum compromisso, não vou trabalhar, não tem nada, por que eu estou nesse ritmo? Não vou entrar, menos. Aí eu parei, no meio da rua, eu parei na Paulista mesmo assim e fiquei esperando. Ah, passar aquela sensação que eu tava de ter que estar no fluxo. Uhum. Falei, agora eu vou andar, mas só que eu tenho que andar fora do povo, né? Porque esse povo tá numa velocidade que cada um tem o seu motivo. Vai trabalhar, vai estudar, não vai fazer nada, mas tá no ritmo. Não, eu não quero entrar nesse ritmo. Não, mas eu morei 9 anos em São Paulo e eu vivia naquele ritmo. Tava sempre com pressa. Porque a gente vê as pessoas com pressa na rua direita, né? Na rua direita ali, nossa, é um do lado do outro, todo mundo andando apressado. Todo e eu tinha pressa. Essa mania de andar apressado, andar correndo, querendo resolver as coisas. Depois, a hora que eu vim para São José, daí acalmou. Né? Acalmou. Então, e aí é o seguinte, você ainda tem que considerar que naquela época, a velocidade lá daquela época que você morava em São Paulo, devia ser uns 40% do que é hoje. É. Porque faz tempo já que você morou em São Paulo. Já a vida toda São Paulo foi assim, né? Mas hoje é pior ainda. Está pior. É muito pior. E como é que faz aquela população viver com naquele ambiente de ansiedade, de pressa, de uma série de coisas? Como é que ele faz? Então, ele almoça rápido, come rápido. Aí chega no problema que vai se gerando do país ser um dos países mais ansiosos, né? E com quadro de depressão muito alto por conta desse ritmo mesmo, né? Em São Paulo, ela está no ranking de tudo isso sempre. Porque o sistema neuronal não aguenta tanta pressão o tempo todo. O momento que tem uma pressão, beleza, tem que fazer uma coisa, tem que ultrapassar um carro. É só isso. Mas se continua naquele ritmo acelerado, naquela coisa frenética, o sistema neuronal não aguenta. E aí a gente vai tendo as estafas, estresse, ansiedade alta, picos de ansiedade, de pânico e tudo vai surgindo a partir daí. Douglas, você falou no começo sobre tempo é dinheiro, né? Que é uma coisa que a pessoa bota isso na cabeça e acaba querendo, querendo no tipo assim, absorver o tempo todo para fazer alguma coisa para poder ter, né? Isso mesmo. Outra coisa que a gente tem visto bastante, você deve ter acompanhado muito, é sobre as crianças, desde criança, desde infantil mesmo. O consumismo parece que leva as crianças todas a serem ansiosas, né? Então, todas as crianças querem ter. Né? Porque a criança com um ano e meio de idade já está com o celular na mão. Então, ela tem acesso a todo tipo de material de consumo que ela possa ter. Então, isso parece que faz as crianças crescerem ansiosas pra caramba. Isso é verdade? É isso mesmo. O que eu acho que... Eu percebi isso no exemplo ontem, à noite, inclusive, na casa de uns amigos que têm 3 crianças pequenas, acho que 3, 4, 5 anos, assim... É uma característica que a gente observa já observei em outras também, que é com relação às plataformas de streaming. Porque os filmes você assiste na hora que você quer, o tempo que você quer, YouTube está ali, todo mundo está ali. Então a criança, eles estavam assistindo um programa lá que era uma TV aberta. E aí entrou comercial. E a criança queria pular o comercial. Mas não pode pular o comercial. Na TV aberta não pula. E a criança ficou... menor ficou muito aflita com isso, porque ela queria passar aquela parte que ela não quer ver. Ela não entendia que não pode, TV aberta não tem isso. Então, a gente observa muito isso, eu tenho visto isso bastante com crianças, essa gana de querer chegar logo aonde quer o programa, ele tem que ser curto. Esse desenho que eles estavam assistindo era bem curtinho, era coisa de 4 minutos, mas assim mesmo... Era um atrás do outro. E eles ficavam pulando. Eles aprenderam a mexer no controle e ficavam pulando. Então, eu acho que esse é o ponto que mais está instigando as crianças. A questão do consumo também. Mas eu colocaria em segundo plano, porque a gente já vem de outras gerações consumistas. Agora, essa com relação ao streaming, isso está mais forte. Agora, me diga uma coisa, a ansiedade em criança acontece mais na classe média, nessas crianças que têm tudo, porque como é que faz a criança que não tem nada, que é pobre, que mora num barraco, que não tem nada dessas coisas, ele também é ansioso? É, também tem, a gente observa, são quadros diferentes, né? Porque, em geral, quanto mais tem, mais conhece essas plataformas, e essa plataforma e essa necessidade de ter coisas, né? Eu estava até conversando com a mãe dessas crianças ontem, e ela falando sobre os brinquedos, que ela tenta evitar que os filhos tenham acesso a certos brinquedos que são caros, eles podem comprar, mas ela falou, eu não quero comprar tudo que tem. Agora, eu fico evitando que eles tenham contato, só que às vezes tem contato. Aí tem que explicar que não vai comprar, porque não vai comprar, porque não é momento para isso e tal. Ela falou, porque eles não sabem que a gente pode comprar, a gente não quer comprar para eles não terem tudo, mas essa questão vai aumentando. Ela falou assim, na escola a pressão começa a aumentar de outras crianças que levam os brinquedos, levam tablets, levam isso, e começa a pressionar eles. Isso é uma coisa que acontece, que a gente não observa tanto na classe mais baixa, apesar deles terem aquele olhar, né, de que eu quero chegar naquele nível mais alto, eu quero conseguir, mas não tem tanto acesso. E nessa classe mais baixa, esse tipo de ansiedade gera violência? Sim, se gera violência, porque eles tentam buscar a forma de conseguir dinheiro de alguma forma, né? Sabe que os pais não vão ter, né? Vai conseguir de outra maneira. E o que a gente vê muito hoje em dia é isso também, né? Muita criança se corrompendo no sentido assim, ou não se corrompendo, né? Eu acho que quem se corrompe é adulto, a gente que se corrompe. Criança é corrompida, né? Ela acaba querendo alguma coisa e se deixando envolver por aquilo que ela deseja. Pelo sistema que ela vive, né? É. Agora, outra coisa, Douglas, que eu queria colocar é a ansiedade versus felicidade, por exemplo, né? O ansioso, ele nunca vai ser feliz, entendeu? Nunca. Nunca vai ser feliz. Porque se a gente pega o grande objetivo nosso de vir para a Terra é sermos felizes. Todos nós viemos para ser felizes. Tem gente que pensa que, espírita pensa que nós viemos aqui para sofrer, para ficar pagando coisa. Não, nós viemos aqui para ser felizes e temos que nos educar. E às vezes a educação ela é meio dura, mas viemos para ser felizes. Mas a partir do momento que você projeta só coisas que você quer, por exemplo, só ansiedade, só alguma coisa que aconteça a seu favor, todas as vezes que acontece você projeta em outro lugar, você projeta em outro. Então, o ansioso, ele nunca está satisfeito. Ele vai se satisfazer com aquilo e ele projeta de novo. Quer dizer, ele nunca vai ser feliz, porque ele sempre está querendo alguma coisa. Não dá tempo de satisfazer. Não dá tempo, porque ele sempre está querendo alguma coisa que não está ao alcance. Mesmo quando esteja atingindo aquele ponto, ele busca um outro. Que é uma das coisas que a gente percebe nos neurotransmissores, que é a questão da pessoa ser viciada, ela passa dependente de adrenalina, por exemplo. Então começa aquela coisa intensa, tem que ter uma vida intensa, muitas atividades, muitas coisas interessantes o tempo todo. Nossa vida não é interessante o tempo todo, não dá para ser, porque tem vários momentos que a gente mantém um platô assim, de tranquilidade, é essa a intenção. É para que o sistema todo nervoso também se acalme. O que acontece é que tem gente que vicia nessa adrenalina num ponto que ela não consegue parar. Então quando para, acha que está com depressão, acha que está triste, acha que não tem nada para fazer, a vida perdeu sentido. Não, não perdeu sentido. Tem momentos que tem que ter uma calmaria mesmo. Agora, isso vicia. Então, essa ansiedade também vicia. Por isso que as pessoas permanecem nela. Por mais que tome remédio, faça isso, faça aquilo, ainda viciam. O que identifica a solução disso não é pelo medicamento, né? Tem duas perguntas aqui que são a mesma. Vou até adiantar, porque está no final aqui das coisas. Quem está fazendo a pergunta é a Sheila. Ela está fazendo a colocação, a Sheila Campos. E o Zuzu também, que colocou aqui. A Sheila colocou assim. Eu tenho uma ansiedade que não consigo me controlar. O que posso fazer para melhorar? E o Zuzu fala, ansiedade tem cura? É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. A primeira coisa que eu falei foi com relação a isso, né? Ansiedade é uma característica humana. Então, eu não caracterizaria como doença para ter que ter cura. O que precisa ter é saber o momento que ela vai ser usada ou não. Que ela faz parte daquela cena da sua vida ou não. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E o que ele deve estar falando é se esses picos de ansiedade, essas crises ansiosas têm cura. Isso sim. Uhum. Isso sim, é o medicamento, no primeiro momento, segura, mas sozinho não funciona. Não adianta o medicamento e não ter a mudança comportamental, que é o que vai fazer a diferença. Entender o que gera aquela ansiedade em mim, quais são os picos. Essa questão de gatilho é uma coisa que eu pergunto para todo mundo. Quais são os gatilhos? Eu não sei, as coisas acontecem, as coisas não acontecem. Não. Você gera as coisas. Se você gera as coisas na sua vida, assim, você tem uma prova para fazer. Porque você se inscreveu naquela prova. Então, é você que gerou a ansiedade da prova, não foi a prova que gerou. Então, a gente vai identificando quais são os pontos em que eu gerei. E esses pontos é que vão dando margem para isso. O que está por trás daquilo? Eu gerei aquela... Eu fiz aquela inscrição para aquela prova, para aquele concurso, porque eu quero entrar naquela empresa e tal. Ok. Agora você sabe que é difícil, então tem que avaliar tudo isso. Essas avaliações são os gatilhos. Esse é legal, Douglas. Mas continua na mesma, eu acho. O pessoal ainda continua sem saber o que fazer. Sim. Né? Assim, eu estou falando baseado no que eu penso, né? Uhum. Assim, então, você no consultório com a pessoa... Uhum. Com certeza você vai descobrir, né? Você vai descobrir que você vai instigar tem que ser assim, ela. Precisa encontrar. Você vai descobrir quais são esses gatilhos, né? Agora, para a gente dar uma. Como que a pessoa deve descobrir? Ela mesma própria. O que está acontecendo comigo para poder eu estar tão ansioso assim desse jeito? Como é que ela deve fazer? Ela sozinha, por exemplo? Então ela vai observar assim. Então, eu tenho alguns momentos em que eu tenho picos de ansiedade. O que que esse momento representa na minha vida? O que que é isso? Por que que eu estou nesse grau? É alguma expectativa muito alta que eu coloquei sobre aquilo? É uma urgência que eu tenho sobre aquela situação e aquilo está gerando? Mas isso é verdade? Isso precisa mesmo? Então, se eu prestei um concurso e a data, a resposta vai ser daqui a 2 meses, por que que eu vou ficar sofrendo daqui até lá? É lógico que parece impossível a pessoa mudar isso, mas não é não. É um exercício que tem que ser feito, porque ela não fez. Não é esse concurso que está gerando ansiedade, que esses picos. Ela tem uma prática de uma vida de ansiedade. A vida inteira, às vezes os pais também são, todo mundo é. Então, ela está tão acostumada com aquela adrenalina, tão acostumada com aquela descarga emocional, que parece que faz parte da vida aquilo. E depois vai chegando num ponto que fica muito alto. Aí eu quero parar. Aí eu vou entrar com medicamento para parar? Não, mas espera aí, mas. Vamos avaliar isso tudo, os pontos todos. Às vezes, o fato de ter uma louça na pia, eu não poder dormir porque a louça está na pia, é um pico que você percebe, nossa, está fora mesmo. Porque a louça vai continuar lá de manhã cedo. Pelo menos a minha continua, fica quietinha, esperando eu. Então, não adianta. Isso parece tão simples, mas acontece bastante, né? Nossa, tem gente que não dorme, né? Não dorme porque a louça está na pia. A minha dorme na pia e eu na cama. Exatamente. Não, mas é legal você ter falado isso, porque a pessoa fica projetando ansiedade para uma coisa super grave, para uma coisa que não tem alcance, às vezes. E, na realidade, são pequenos detalhes que a pessoa fica ansiosa sem ter necessidade. Então, esses pequenos detalhes, eles são o exercício. Então, aquela pessoa que sabe muito sobre matemática avançada, ela aprendeu quanto de mais, menos, antes. Então, ela vai exercitando aquilo até chegar naquele grau. Então, a pessoa, quando tem esse pico de ansiedade, ela está alta ansiedade, ela exercitou isso muito tempo. Então, essa questão ali da louça, o lixeiro vai passar, não coloquei o lixo na rua e fica naquela agonia, se não puser hoje para amanhã. E aí? Né? Então, são vários exemplos pequenos que, somados e treinados ao longo da vida, chegam no pico. Douglas, eu sei que não é seu ramo, mas animais também têm ansiedade, porque eu já vi até, por exemplo, esse tempo atrás, um amigo estava contando que ele demorou um tempo para... Demorou mais do que ou viajou, alguma coisa, e quando ele chegou, que o gato viu ele, morreu. O gato morreu. Quer dizer, será que isso era tanta ansiedade que ele causou esperando o dono chegar e quando isso, viu até teve um ataque? Isso tem estudo sobre isso, não quer dizer que tenha morrido por causa disso, né? Porque o que eles ficam, tem uma angústia que eles têm, né? Angústia da separação, que chama. E eles ficam separados dos donos, do dono principal, pelo menos, né? O que os animais escolheram como dono. Ou como mentor, né? O que chama agora tutor, né? Que chama agora. Então ele escolheu e quando fica separado, dá isso. Mas não quer dizer que seja ansiedade isso. Ele fala de ansiedade, dá-se florais para ansiedade para o animal, mas não quer dizer que seja exatamente isso. Isso é o que se usa hoje como expressão. Legal, deixa eu falar as pessoas que estão ligadinhas aqui com a gente. A Cris está aqui. A Cris está aqui, né? A Antônia, que entrou aqui também no comecinho. A Maria Siqueira, dando um bom dia. A Cláudia da tenda Mãe Maria, Cláudia Oliveira, um abraço também. O senhor Rodolfo Alexandrino, grande amigo, o senhor Rodolfo do Grupo Castelã. Giselda Barros, a Miriam, a Solange dos Santos. Aqui o Forcato, nosso amigo Forcato, lá de Pindamonhangaba. Antônia colocou uma mensagem aqui: feliz semana de aniversário, 2 décadas de evangelização, informação, amor e dedicação. Lembrando que é dia 18, né, Rui? Que a gente faz 20 anos. E a semana que vem nós vamos fazer o programa em homenagem aos 20 anos do programa Vivência Espírita. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. O Edson Andrade, dando também um bom dia a todos. A Sueli Castelo, paz e harmonia aqui. A Bia Porto, um grande abraço para a Bia também. Renato Pazim, a Mariângela Pinto, a Mariângela, mãe do Rodrigo, está aqui. Lembrando também que a Mariângela, mãe do Piero, está aqui hoje também assistindo o programa junto com a gente, né? Aqui também o Bessa, né? O nosso amigo Bessa também. O R. Alves também, que está passando por um momento difícil na vida dele, precisando de ajuda, e a gente está vibrando por você aqui, viu, Alves? Dedicamos o programa aqui às vibrações, pedindo para a espiritualidade amiga que ajude você e a sua família, que as coisas possam se abrir os seus caminhos aí. Alessandra Martins, a Elaine Silveira, lá de Aracaju, a Fofinha, né, que é o apelido dela. Um grande abraço. A Elza Saito está mandando um abraço a todos nós aqui. João Ramalho, a Vera Barbosa, ela está dizendo que dia 16 é aniversário. Já anotei aqui para falar depois, viu, Vera? A Brie, um grande abraço para a Brie. A Maura Russo, nossa amiga Maura. Zuzu Moura, que nós já falamos. O Daniel Melo. Olha, você lembra do Daniel de Melo, semana passada? Que ele estava falando que ele estava lá na cidade de Pau dos Ferros. Estão lembrando? E ele estava lá trabalhando. Aí essa semana ele mandou para mim por que que o nome da cidade é Pau dos Ferros, né? Vivência Espírita também é cultura. Era o seguinte: tem um lugar, antes de existir a cidade, passava o pessoal com as boiadas. E tinha uma árvore bem grandona mesmo, uma árvore grande, que o pessoal pegava os ferros de ferrar os bois e ferrava na árvore, deixava a marca. Onde passava, deixava a marca. Aí, tipo assim, virou uma referência. Dá a impressão que virou uma referência. Todo mundo falava: ah, nós passamos lá no Pau dos Ferros. Aquele lugarzinho é Pau dos Ferros. E a cidade surgiu dali. Então, por isso que tem o nome de Pau dos Ferros, e que fica lá no Rio Grande do Norte, né? E o Daniel está lá e mandou as fotografias, um artista fazendo uns painéis bonitos lá. Um grande abraço para o Daniel. Quando você voltar, você passa por aqui. Tá bom, Daniel? O Carlos Chagas, a Cleide Bessa. A Cleide Bessa também, a Sheila também, que fez a pergunta, nós já falamos. O Carlos Chagas dando um excelente programa a todos. O Leandro Ribeiro dando um bom dia. O Enio de Azevedo, de Juiz de Fora, também desejando um bom programa. O Dr. Benedito Figueiredo também ligadinho aqui com a gente. A Cecília Guardabácio. A Ruth das Graças, dando um bom dia. A Giselda Barros, ela diz assim, Douglas, para a gente, que não tinha colocado a dela aqui, né, Calim? É. Tenho ansiedade mesmo sem motivo, né? Tenho ansiedade mesmo sem motivo. E meu irmão é igual sempre, né? Sempre fomos assim desde criança. Você já responde, né? A Bárbara também, a Bárbara, nossa Bárbara aqui do programa também, da rádio. O Eliênio da Silva, de Juiz de Fora também, dando um bom dia. Ruth das Graças Silveira, dando um bom dia. Douglas, infelizmente, essa ansiedade chega a transformar-se em depressão devido à autocobrança. A Fernanda Casal, lá da casa da Marcela, um grande abraço para a Fernanda. Luiz Carlos Sintra, um abraço também para o Luiz Carlos. O Aguinaldo Almeida, um bom dia. Fabiana Kraus, a dona Marli Alexandrino. A dona Marli, descobri que tenho essa deficiência. Estou procurando me aceitar e trabalhar ela. Você viu as três comentários, né? O que a gente pode falar? Tem um componente realmente que são poucos os casos, na grande maioria não precisa disso, que tem que entrar com medicamento. Isso existe também. É crônico, a situação ela é diferente dessa comportamental. Mas que o próprio comportamento sempre acelera e aumenta o quadro, piora o quadro, isso é 100% das situações. Porque a pessoa está tão acostumada com o ritmo que ela continua fazendo. Então, assim, o exercício, aquilo que estava fazendo, o exercício que a gente vai tendo ao longo da vida de ficar ansioso, ficar tenso, alguma coisa, gera um bom resultado. Em qualquer coisa que a gente exercite, gera um bom resultado. A ansiedade não é diferente disso. Então, de repente, também, se os pais vêm de um comportamento bem ansioso, bem acelerado, isso passa para as crianças, tanto de maneira genética, quanto de maneira comportamental, que é até pior. Né, começa a imitar muito. Então, isso acontece. Agora, alguns poucos casos precisam entrar com medicamento. Aí são casos que sobra medicamento. Igual a Giselda colocou aqui, tem ansiedade mesmo sem motivo. É aquelas pessoas que não deixam ninguém fazer nada? Ou então ela quer tipo que faça isso, alguma coisa e já vai e já faz antes? Tem que fazer se já. Se mete no meio de tudo para fazer tudo. Eu sempre, essas pessoas, eu tenho a impressão assim, que ela está dizendo para todo mundo que está em volta que todos vocês são competentes. Uhum. Eu pedi para você varrer essa sala... É para varrer nesse exato minuto. Porque daqui a 5 minutos vai acontecer alguma coisa na sala. Aí não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada daqui a 5 minutos. Então, ok. Então, deixo quieto, depois eu faço. Então, esse exercício que a pessoa vai tendo de sempre querer tudo na hora, isso gera uma ansiedade altíssima, né? Porque ela não para. Ela passa a achar que o outro, que você que não varreu a sala agora, é que está errado e não eu que estou cobrando de novo. Douglas, aquela sensação contínua que algo mal pode acontecer. Tem gente que parece que é que o Jorge sempre fala, aquelas pessoas vão para as férias, passam 20 dias de férias, daí quando ele começa a arrumar as coisas no carro para vir para a cidade, fala, alguma coisa vai acontecer. Que eu fiquei muito feliz esses dias. Eu estou tão feliz que eu estou achando que alguma coisa errada vai acontecer. Coisa errada, Bom, eu falo assim, já está acontecendo, né? Se já está tendo pensamento negativo, está acontecendo. O seu pensamento negativo é o errado. Agora, essa questão de férias é interessante, que tem gente que monta programação de férias que não é possível fazer. Aí fica pior a situação, porque eu não consegui cumprir todo o programa que eu fiz de férias, não consegui, não foi eficiente, ninguém conseguiu relaxar, todo mundo voltou cansado. Eu sou muito incompetente com relação a isso. E olha só, agora eu tenho que esperar próximas férias para conseguir ajustar isso, e a próxima ser do mesmo jeito. Então, porque eu não avaliei o conjunto. Eu vou para Disney e eu vou fazer quantos parques em um dia só? Não é possível. Então, se eu não posso fazer isso, por que eu estou gerando uma situação dessa? Eu não tô conhecendo os meus limites físicos, eu não conheço o limite da minha família. É diferente. Então, tem coisas que as pessoas em volta da gente também geram ansiedade. Esse exemplo que eu dei de São Paulo, eu tenho uma amiga que trabalha comigo há muitos anos e ela é nascida e mora no Ipiranga, em São Paulo. E ela tem esse ritmo. Aqui é engraçado, quando ela vem para cá, ela desliga o sistema de São Paulo. Ela fica em casa tranquilamente, tem quarto dela em casa, fica tranquilamente. Entra no ritmo de roça, de interior. Quando ela está em São Paulo, parece outra pessoa. E assim, eu não consigo desativar isso dela lá. Porque lá eu entro no ritmo dela, porque ela anda numa velocidade que eu falo, pelo amor de Deus, a gente vai perder o trem, que nós vamos perder o quê? Que nós vamos pular para dentro do trem? Não precisa nem abrir a porta, a gente tem pela janela mesmo nessa velocidade. Ela desce do metrô numa velocidade que eu falo, por que isso? É o ritmo dela. A gente não tem nenhum compromisso lá que tenha essa urgência. Mas eu percebi que é o ritmo que eu já... Esse caso, desisti já. Eu entro no ritmo e vou. Então, tem gente que gera isso. E aqui também tem. Eu tenho um professor na academia que ele fica o tempo todo, vamos. Ele para, me deixa em paz. Não, vamos. Ele é do rugby, então ele tem esse ritmo acelerado. Eu falo, bom, eu tenho que entrar nesse ritmo, né? Afinal de contas, eu estou aqui para isso. Aí eu entro no ritmo, mas não é ansiedade. Eu entro naquela velocidade, mas não estou na ansiedade. É que quem olha de fora pode achar, nossa, estou naquela... Não, é o ritmo de esporte mesmo, né? É diferente. Então, essas observações são importantes ter. O que é aceleração, o que é ansiedade, o que é expectativa, isso tudo se separa e são bem diferentes. Mas também tem aquelas pessoas que parece que nada afeta, nada deixa ele ansioso, sempre calmo, sempre tranquilo. Isso é raro? É, É raro, é bem raro, mas é exercitado. Assim, o interessante é observar se essas pessoas são reais, porque às vezes a pessoa tem esse ritmo zen, mas é zen da boca para fora, né? Porque a mente está aceleradíssima ali. Ela só está se comportando de maneira treinada, né? Está com a mente parada e tal, mas não, ela está acelerada. Então, esse tipo de situação acontece. Há muitos anos atrás, eu estava num relacionamento, chegou para mim assim e falou... Mas você é insuportável. Por quê? Eu sei que eu sou. Mas por quê? Ah, porque você é tranquilo demais. Eu falei, se eu não fosse, eu nem ia mandar fazer terapia. Pois eu já fiz. Então, eu já estou treinado para fazer. Então, mas eu te falo uma coisa e você não se abala. Eu falei, não, eu estou pensando o que está por trás disso que você está me dizendo. Se de fato isso que você está falando é comigo, ou se é alguma coisa que te aconteceu que gerou esse pensamento... E está descontando em mim. É isso que eu estou pensando. Então, isso é insuportável. Eu te falei, então. Então, nessa categoria, eu sou insuportável. Porque eu fico pensando, por que você está brigando comigo? Porque acontece muito no consultório a pessoa chegar e dar pancada em mim. E eu sei que não sou eu. Eu sou o espelho dela. Então, não é pessoal aquilo. Ela está falando alguma coisa mais agressiva, mais isso, mais aquilo, por conta de alguma situação que ela trouxe de casa já trouxe da vida. E eu sou... o lugar onde ela pode descontar, né? Isso N vezes aconteceu. Uma das vezes aconteceu isso, que foi mais intensa, foi uma questão de a paciente chegou e falou para mim assim: hoje eu não vou falar nada, eu não quero conversar nada, eu não suporto você, eu não queria estar aqui e eu não vou falar nada, vou ficar quieta. Tá bom, vou ficar quietinho, não vou falar nada hoje, horário todo. Ela começou a falar que eu me odiava, que não queria saber de mim, que não sei o que, que eu tava atrapalhando, que eu não sei. Aí, no final de 50 minutos, ela falou assim: eu tô com mais ódio de você ainda. Falei, por quê? Porque eu falei que não ia falar nada e falei o tempo todo sem parar. Falei, então, você não melhorou? Ela falou assim: então, eu melhorei não sei por quê, mas eu tô com ódio. Por quê? Porque eu falei sem parar e falei que não ia falar. E eu vim certo que eu não ia falar. Então, você percebe que a pessoa tá tão acelerada que ela não consegue nem se observar. Observar a si mesmo, né? Piero, vamos fazer um intervalo com a música primeiro? A música que nós vamos colocar aqui é do nosso irmão Ed Moreno, Faça o Bem, Você Também. Vamos sim, já só antes, eu acabei não falando no início, eu não tinha ativado ainda a enquete, tá? A gente colocou aqui a pergunta hoje: você se considera uma pessoa ansiosa, tá? Então quem puder entrar lá, interagir no novo link do YouTube que a gente teve que criar, mas a gente compartilhou aí nos grupos, tá? E votar lá para a gente ter uma projeção aí no final do programa. E não esquecendo, pedir para todos compartilharem, tá, o link, o novo link, curtir o link do YouTube, compartilhar com amigos e familiares para dar uma força para a gente, tá bom? É isso. Vamos ver se o pessoal mais tranquilo vota, porque só os ansiosos votaram. O ansioso está dando 61%. Nossa! Inclusive, eu estou nesse time aí. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo o bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol, faz-se existir ao idoso no asilo que se sente só. Você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso grande companheiro, grande amigo, o psicanalista de muito conceituado aqui em São José dos Campos, Douglas Brito. Ele está completando nesse ano aqui 25 anos de atividade com psicanálise clínica. Douglas, tem algum problema religioso também que cria ansiedade? Tem muitas expectativas também que são altas, né, de situações que vai se ouvindo, que vão conhecendo, buscando e querendo que as coisas se resolvam, né? Então essa ansiedade também pode estar por outros caminhos. Usualmente eu pergunto no relatório de anamnese, uma das perguntas é sobre a religião e se a pessoa é praticante ou não daquela religião, porque não adianta ela seguir, acreditar, mas não ser praticante, ela não conhece os fundamentos. Então quando ela conhece os fundamentos e ela segue, tem algumas coisas ali que às vezes geram ansiedade, né? Como se faz uma promessa, por exemplo, e fica naquela questão ansiosa de que a coisa se resolva. Mas quando se faz uma promessa, a gente faz um pedido, seja para a espiritualidade, seja para o santo, quem quer que seja, é um pedido que aconteça o melhor para mim. Não que aconteça o que eu quero que aconteça, porque se for para acontecer assim, então eu não estou fazendo um pedido, estou dando uma ordem. Essa é uma coisa que eu falo sempre quando acontece isso, porque daí gera aquilo. Nossa, mas não fez, aconteceu, era para ser assim, saiu assado. Então, você pediu o que era melhor para você, simplesmente. Então, relaxa e segue a vida de maneira mais leve. Esse é um ponto que gera sempre, de acordo com a religião, tem algumas questões que geram mesmo. Até... Espírita também tem. Porque a gente observa que muita religião, ela proíbe uma série de coisas. E às vezes uma pessoa está dentro da religião, mas ele não aceita aquilo. Aquilo não é um conflito, não cria uma certa ansiedade na pessoa? Sim, ela não aceita muitas coisas. Bom, aí a gente percebe tantas variantes, né, das religiões, né? Tanto espírita quanto evangélico, católico, são tantas variantes por causa disso. As pessoas têm uma necessidade de acreditar a partir da crença dela e não a partir de um fundamento. Então fica sempre complicado mesmo. Acreditar na crença dela, não com fundamento. E como é que seria isso? Então, isso que eu tô falando, né? Essa pessoa, por exemplo, ela quer que a coisa aconteça, ela tem um pedido para fazer, e ela faz uma promessa, faz uma solicitação, ela faz um pedido para a espiritualidade, ela faz uma promessa para o santo, e ela quer que aconteça daquele jeito que ela queria que fosse. A coisa não acontece exatamente como ela queria, aquilo gera uma revolta dentro dela, porque não foi atendido meu pedido, portanto, essa religião não me serve. Então, o que que serve? Serve se fizer tal coisa, não fez tal coisa, não vai acontecer. Isso acontece em todos, nos terreiros também acontece isso, no centro, mesma coisa. E aí a pessoa começa a mudar de religião, começa a buscar outra, buscar, e chega um ponto que ela não encontra essa solução, porque não vai achar. Aí ela pensa, mas e se eu criar alguma coisa? E se eu for por uma outra linha? Aí vai abrindo cada vez mais, como a gente tem hoje, né? É porque você fez uma colocação aí da pessoa, ela, não, eu sou católico, mas não sou praticante. Então não é bem católico. Em todas as religiões, se você não tem a prática, você não conhece os fundamentos, se você não segue aquela religião, você só diz que é, né? Eu falo assim, eu até brinco, falo, então, eu sou astronauta não praticante, a mesma coisa. Eu não faço nada, não tenho nenhuma ligação com o assunto, portanto, eu posso falar. Então, se não tem, se não conhece, fica difícil, né? Fica difícil seguir alguma coisa. E normalmente a gente observa que as pessoas que criticam muito outras religiões é porque não conhecem a dele, né? Não conhece nenhuma, né? Porque você não conhece. Porque você começa a conhecer a própria, automaticamente vai ter uns ganchos, às vezes, para conhecer outras, né? Ela começa a ter isso. E começando a conhecer outras religiões, vai entendendo, né? Que cada uma tem os seus fundamentos. Então, todos estão certos de acordo com as suas formas de pensar. Então, isso é diferente. Agora, se segue simplesmente de maneira muito pessoal, aí fica difícil achar, né? É porque nós aqui dentro da religião espírita, nós estamos chegando numa conclusão que nós seguimos a nossa. Agora, as outras é problema das outras religiões, nós não criticamos, não falamos nada, é problema deles. Tá certo isso? Esse é um ponto bacana, né? Se eu quero, o que eu quero, que eu acho que é muito bom, e eu quero que você veja, que você acompanhe, eu tenho pelo mínimo seu exemplo, né? Então, se eu assistir uma série que é muito legal, eu vou te contar sobre essa série com uma animação. Olha, eu gostaria que você assistisse, mas eu adorei, gostei, me deu um ânimo. Alguma coisa aconteceu diferente na minha vida porque eu assisti aquilo, fiquei alegre, eu fiquei refletindo sobre alguma coisa da minha vida. Ela foi bacana para mim. Então, a religião é a mesma coisa, num grau maior, mas é a mesma coisa, né? Então, ela funciona para mim por quê? Porque eu sou uma pessoa melhor. Agora, se eu não sou uma pessoa melhor, então como é que eu vou explicar? Como é que eu vou te convencer a seguir a doutrina que eu sigo se eu não sou uma pessoa melhor? E você tinha um trabalho aqui que era justamente um diálogo interreligioso. Como é que acontece esse diálogo? Isso acontece assim, muitos anos, desde de 2007, que eu trabalho com várias religiões, com todas as religiões, né? Então, além de perguntar sobre as religiões, eu atendo os religiosos, né? Tá tendo padre, bispo, pai de santo, pastores, esses anos todos. Então, esse diálogo a gente percebe que existe uma necessidade, né, de haver uma conversa. E quando as pessoas começam a conhecer um pouco mais sobre as religiões, automaticamente ela fica mais compreensiva com outra, fica entendendo mais. Mas a partir daí tem que conhecer, tem que ler. Não adianta falar mal simplesmente, porque eu acho que está errado, que faz isso, faz aquilo. Então, até quando eu falasse, mas tal religião ainda faz trabalho. Então, mas sabe o que é? Não, eu sei que faz mal. Mas você sabe o que é o mal, o que é o bem? Sabe a diferença? Por que está fazendo aquilo? Não, não sabe. Então não vai falar uma coisa que você não sabe. Você vai ler sobre isso primeiro. Você vai entender sobre isso primeiro. O pastor A ou B, ele fala assim, fala assado. Então vai entender por quê. Por que está falando isso? É isso que as pessoas que estão lá querem ouvir? É isso que as pessoas estão buscando? Então está correto. Então o que está acontecendo? Então esse diálogo, essa compreensão entre as pessoas que seguem as religiões é bem importante. E faz a diferença mesmo. Tem uma pergunta aqui do Ari. Eu gostaria, o Ari Rangel, de Tremembé, o Douglas, faz uma pergunta para você. Quais seriam os meios mais acessíveis hoje para mantermos a nossa saúde mental, já que a chamada vida moderna tem um ritmo alucinante e exigências nem sempre alcançáveis? Um forte abraço, Ari Rangel, de Tremembé. Vários pontos. Primeiro, assim, é isso. O exemplo que eu falei agora há pouco, ele já é um deles. Entrar no ritmo de outras pessoas. Então, no ritmo de São Paulo, por exemplo, a gente entra no ritmo, mas se eu não parar e pensar, eu não me avaliar e ver o que é que eu quero, então estou lá a passeio. Então, portanto, eu não vou entrar naquele ritmo acelerado, né? Eu estou assistindo um programa de televisão, estou assistindo uma série. É um entretenimento, é para relaxar, para usar meu tempo que eu estou disponível e tudo mais. Eu não tenho uma obrigação de assistir série atrás de série, filme. Eu não tenho essa obrigação. Eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Quando eu vou entendendo o porquê de cada coisa que eu estou fazendo, automaticamente vai baixando a ansiedade. Porque eu estou vendo, eu estou assistindo porque eu quero ficar relaxado, eu estou aqui descansando, assistindo uma série. Eu não preciso maratonar loucamente as séries, eu posso assistir de uma maneira tranquila. Então, a cada coisa que a gente vai fazendo, se a gente para refletir o porquê que eu estou fazendo aquilo, automaticamente a ansiedade vai baixando. Vai ficando chato, tem gente que não gosta disso, não gosta do ritmo acelerado, né? Agora, tem uma coisa para você falar aqui, que eu ia esquecendo. A minha foto que está na chamada, ela foi feita com inteligência artificial. E é porque está diferente de mim, que olhar a foto e falar assim, mas não parece ele, não parece não. A inteligência artificial deu uma ajustada na minha cara. É a primeira vez que eu estou na inteligência artificial. Rodrigo fez a minha foto. Está melhor ou está pior? Então... Tá questionável. Porque assim, o filtro que tá ali, que foi feito a foto, falei, nossa, mas aquilo ali precisa dar voltar uns 20 anos no tempo. Ficar daquele jeito ali. Aí a hora que eu vi, falei, ajusta ou não ajusta? Não, eu vou deixar pra ver o que vai acontecer, porque eu nunca fiz nada com inteligência artificial, vamos ver como é que vai ficar, como é que vai dar efeito. Isso deu ansiedade? Não, mas ele deu em mim uma curiosidade o que poderia vir a partir daí. Quais são os comentários que eu vou ouvir? Porque sempre tem comentário quando eu venho aqui, né? Sempre tem comentário do povo. É. Mas, e aí emendando com isso, já uma outra coisa que a gente observa hoje, que é muito forte, até talvez como resposta, como uma das respostas para ele, que são os likes em fotos no Instagram, no Facebook, a necessidade de likes. Isso se fala bastante, mas é bem comum as pessoas quererem que todo mundo veja, que comente suas fotos, que estão lá, façam, porque isso é um ponto alto, né? Porque eu quero aparecer, eu quero chamar atenção, eu quero ser significativo na rede social. Só que isso vai chegando num ponto que as pessoas estão comprando, né, os likes, mas as pessoas sofrem muito com isso. É um sofrimento, assim, eu já atendi gente sofrendo por conta de like, de foto que não teve a repercussão que deveria ter. Em minutos, a pessoa conta, eu pus essa foto, pus esse videozinho há 5 minutos e teve 50 likes. Isso não pode, a pessoa começa a sofrer de uma tal maneira. Uhum. Eu achava no começo, quando esse assunto começou, que era exagero de quem comentava. Aí quando eu vi no consultório acontecendo isso, pessoas sofrendo porque teve só 50 likes numa foto, falei, nossa, o negócio é sério mesmo, é bem mais sério do que eu estava imaginando. Isso é uma coisa que as pessoas sofrem muito com relação a isso. E assim, a gente tem um outro ponto que eu acho que é importante, isso é bem característico dessa nossa fase, daí desse da última. Umas 2-3 gerações para cá, a gente percebe muito mais isso, porque a sociedade faz isso, que chama angústia da escolha. Essa angústia da escolha, ela é um ponto gerador altíssimo de ansiedade. Porque a gente chega no supermercado, vai comprar um sabão em pó e tem 50 marcas, 50 com detalhe assim, assado, 800, 1 quilo, 1 quilo e meio, não sei o que, e tem... Além disso, tem as cores, para roupa branca, para roupa não sei o quê. E são tantas opções que geram uma angústia em situações pequenas. Então, aquela angústia que eu senti naquela hora, que eu olhei para a prateleira, que tem supermercado, no supermercado com sabão em pó, é um exercício do que eu estou falando de ansiedade. A gente olha para aquilo e fala, nossa, é agora, o que eu escolho? É esse, mas aquele, o preço? Exercitando constantemente. Então, imagina, que ia fazer uma compra de mês, a gente... Ele passa por esse exercício quantas vezes no supermercado? A cada item que você vai escolher e que você não tem certeza se o que você quer é o melhor, até porque você chega já com um específico. A hora que você vê 50 outras opções, será que eu estou fazendo a melhor escolha com aquele que eu vim escolher? Mas e esses outros? Que é mais barato, que é mais caro, que é mais não sei o quê, que é mais aquilo? Isso gera angústia. Essa angústia é um exercício também de aumentar a ansiedade. Então isso a gente faz constantemente, né? Eu vou trocar de carro, mas qual é o melhor? Qual é isso? Qual é aquilo? Qual não sei o quê? E aí? Isso vai longe. O senhor falar aqui sobre, tá ligado aí? A excursão para Uberaba, em maio, de 29 de maio a 2 de junho, então é no feriado do Corpus Christi, né? Sai daqui numa quarta-feira, 11 horas da noite, e volta no domingo. Então, quem está fazendo essa excursão, como sempre, aqui é a nossa irmã Conceição, da Eternelli Turismo, que a gente sempre vai junto com ela. Então, ó, ônibus semileito, assistência durante a viagem, kit lanche, café, um café em Sacramento, 3 noites no Hotel Golden Park com café da manhã, visitas e palestras e tratamentos agendados nas cidades de Sacramento, Uberaba, Araxá e na Fazenda Santa Maria. Também tem a visita a Perópolis, também, que fica no município de Uberaba. Né? E seguro viagem também. Então, são 3 diárias, né? são 4 dias praticamente de viagem, são 3 diárias de hotel, mais a saída lá para se movimentar nessas cidades lá dentro, é tudo por conta da excursão também. Então, a visita à cidade de Uberaba, Araxá, Sacramento e os municípios, né? Perópolis e a Fazenda Santa Maria, que foi onde tudo começou lá no Triângulo Mineiro. Então, essa excursão que as pessoas sempre estão cobrando que a gente faça, né? A Conceição fez o ano passado, está fazendo de novo esse ano. O valor é 5 vezes de 257, né? Para quem vai ocupar acomodação dupla ou tripla, né? 5 de 257, pode ligar para ela, começar a pagar agora e dá tranquilo. Dá 1.280, mas se você for considerar as 3 diárias de um hotel e também a passagem de ida e volta, já está dando quase isso, quer dizer, e os translados lá tudo, né? Já está dando quase isso. A Conceição faz para ajudar mesmo, ela não está ganhando muito com isso aqui não. É só para ajudar o pessoal que quer conhecer. Já teve gente aí que pediu o telefone, eu coloquei o telefone lá e aqui no nosso no WhatsApp, né? É. No WhatsApp está o cartaz. Está exatamente o cartazinho que nós colocamos aqui. Vamos falar também quem está ligadinho com a gente aqui, que a gente tinha falado agora há pouco. Jorge, oi. Eu só queria comentar. A Conceição não ganha nada com essas viagens. Por ela ter alcançado uma graça, ela faz todas as viagens, inclusive para Ribeirão Pires, ela faz sem lucro nenhum. Ela ganha nas excursões tradicionais, mas essas excursões espirituais, ela não ganha nada. Ela muitas vezes paga do bolso Ribeirão dela. Ribeirão Pires, muitas vezes ela está pagando para levar o pessoal, ao invés de ganhar, né? E ela faz excursão para o mundo todo também, na empresa dela, graças a Deus, né? E ela consegue fazer bem a preço de custo mesmo essas viagens. Parece 1.280 é muito? É. 1.280 é muito, mas para uma viagem dessa não é nada, se a gente for comparar. Com certeza, né? Um hotel de luxo, com tudo, lá. Né? Posso falar da caminhada brevemente? Uhum. A gente está divulgando aqui também, tá? Sobre a primeira caminhada da paz. Vocês estão vendo aí a projeção do cartaz, tá? Eu mandei lá no WhatsApp também do grupo do Vivência. Então é uma caminhada que vai ocorrer no dia 21 de janeiro, próximo domingo, início às 8h30 da manhã, que vai comemorar o Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa. Então a concentração vai ser às 8h30 da manhã, no próximo domingo, na Praça Floripes Bicudo, que o pessoal chamava de Praça do Maconhão, né? E a caminhada vai iniciar e vai até o Arena Farmaconde e vai terminar por volta de 13 horas, tá? É importante, né? Quem for participar, não precisa de fazer inscrição nem nada, é só comparecer lá no local, levar, né, roupa confortável, tênis, garrafinha, filtro solar, toda aquela, né, para poder se proteger do calor que a gente está no verão, tá bom? Então, contamos com a presença de todos, eu também quero participar, vai ser uma caminhada bem bacana, bem bonita, tá bom? Próximo domingo, às 8h30 da manhã, primeira caminhada da paz. Foi criada pela nossa amiga Vanessa Souza Portilho Bolanho da Rosa, que ela é presidente da Casa de Oração Anjo de Luz Gabriel, lá do Jardim das Indústrias. É, quem está ligadinho aqui com a gente também é o nosso irmão Tiago. Tiago Borges, tá lá em Salvador, lá na praia de Itapuã. Agora ele só manda fotografia de praia, desses lugares, né? Pra tá gente. Mal ele, né, Jorge? A Cláudia Pedroso também, dando um excelente domingo. O Reinor, nosso amigo Reinor, também, dando um bom dia a todos, excelente programa. Alessandra Martins. É, Alessandra pediu o telefone aqui, né, da excursão, eu coloquei aqui também, o telefone da Conceição, para ligar para a excursão. A Tina Neca. Aqui entrou aqui a Luciana Oliveira, dizendo que gosta muito do nosso programa, mas ela acha as propagandas muito chata e não devia ter propaganda, né? Certo? E pior que lá em São Paulo nem tem essas empresas. Então, Luciano, que legal você ter falado isso, porque eu aproveito quando a pessoa fala isso para a gente falar que se os espíritas fossem mais mão aberta, talvez a gente conseguisse bancar toda uma estrutura dessa aqui com dinheiro dos espíritas, dos amigos ajudando. Mas, infelizmente, espírita tem escorpião no bolso. Então, não dá para bancar um programa desse, né? Com a estrutura dessa, com o estúdio desse, né? Com o aluguel desse, nesse prédio onde nós estamos. O condomínio, não é pouco, a energia. O condomínio, com todas as coisas. Não dá para bancar se as pessoas não ajudarem. Então, a gente dá graças a Deus que existem essas empresas que apoiam o nosso programa desde que começou. Dia 18, nós vamos completar 20 anos de programa, que começou na Rádio Bandeirantes, em São José dos Campos. Então, por que que as empresas são de São José dos Campos? Porque a cidade que nós estamos é São José dos Campos e são as empresas, essas empresas aqui, que são de irmãos espíritas que colaboram conosco. E o mínimo que a gente pode fazer por eles é fazer a divulgação da empresa deles aqui, que também eles não estão lucrando nada com isso não, a gente sabe, mas é o que a gente pode fazer em agradecimento ao que eles fazem para a gente, como nós estamos falando. Dia 18 agora a gente faz 20 anos de programa com essas empresas nos ajudando. Se, e outra coisa também, né? Só para a gente esclarecer também, não só para você, tá, Luciano? Para todo mundo. É, se uma empresa dessa sair, por exemplo, a gente já fica desestruturado aqui. Então, porque a gente não ganha nada, ninguém aqui é assalariado, todos nós somos voluntários. Existem outros programas aqui na grade, que também é uma rádio. Nós somos uma rádio que funciona 24 horas, pode baixar o app, Rádio Vivência Espírita, e abaixar que escuta música o dia todo, né? O tempo todo. É uma rádio que começou na rádio, depois nós viemos para o YouTube. Mas tem outros programas na grade também aqui, em outros dias também com a gente, mas infelizmente a gente não pode dispensar o nosso agradecimento, a nossa gratidão com os colaboradores aqui que ajudam. Eles não são patrocinadores, eles são apoiadores, né? E é o que a gente pode fazer no dia que a gente tiver condições, talvez a mentalidade dos espíritas mude, que a gente pode fazer umas cotações para poder a gente fazer coisas assim, sem precisar cobrar, sem precisar pedir patrocínio, sem pedir nada, aí a gente faz um inteiro sem nada. Pelo nosso gosto, talvez fosse fazer essas 2 horas de programa sem ter nenhum intervalo, mas a gente precisa disso. É, só esclarecendo que nós, quando nós começamos esse programa aqui, nós mandamos uma carta pedindo ajuda para todas as casas, somente umas 5 casas que colaboram com a gente. Né? Uhum, exatamente. O restante apresentou as variadas desculpas para dizer que não tinha condições de ajudar. É. E também quem ajuda é aqui a empresa de São José dos Campos, que são dos nossos irmãos, mas se aparecer empresa de São Paulo, da Bahia, de Sergipe, da China, de onde for e quiser ajudar, a gente também aceita. Tá bom? E tem uma coisa muito importante, né, Jorge? Que a gente observa que os custos aqui para tocar essa rádio não são baixos, não, né? Não, exatamente. Isso que certo? A gente está falando. Essa não é desculpa, não. É a realidade. O Dinho ligou aqui para nós também, dando um excelente domingo para a família vivenciana. O Jorge Reis, que sou eu, colocou aqui o telefone da excursão aqui também. A Tina Neca. A Tina Neca, é uma pergunta? É, né, Carlinho? Daqui a pouco você faz, então. A Tina Neca está fazendo uma pergunta. A Ruth, também das Graças, está fazendo uma pergunta. Depois vem a Vilma Torres. Bom dia, amigos da família de Vivencianos. Um abençoado domingo a todos. O Rodrigo, que está lá em, como é o nome? Bangkok. Rodrigo está lá em Bangkok hoje, por isso que ele não está aqui no programa, né? E segundo eu fiquei sabendo, o chefe que levou eles disse que era para passear, conhecer Bangkok inteiro primeiro, para depois começar o trabalho. Só amanhã que eles vão começar a trabalhar. É. Mas aí é barra pesada na hora que começar a trabalhar também, né? Então, Rodrigo, boa noite, pessoal, porque lá já é de noite. Acabei de chegar do hotel e consegui conexão aqui em Bangkok, Tailândia. São 19 horas. Um abraço e um ótimo programa a todos. Lá são 10 horas na nossa frente, né? Então, não tem ansiedade melhor. Lá eles já estão na frente. A gente já sabe o futuro. Se a gente quiser saber do já Rodrigo, sabe, já só perguntar. Rodrigo, o que, que vai acontecer amanhã? Ele fala pra gente. Né? Que lá ele já tá. Já, né? Quando chegar meia-noite, lá já é de manhã. A gente fala assim, Rodrigo, o que, que vai acontecer amanhã? Ele fala, vai acontecer isso, tá acontecendo isso, isso, isso. Ansiedade total. Ruth das Graças também, a Ruth. Essa viagem está com preço muito em conta. Isso mesmo, Ruth, está muito em conta mesmo, baseado no que a gente vai fazer. Porque eu calculo que uma passagem daqui para Uberaba, ela deve ser no mínimo 250 a 300 reais. Só uma passagem de volta já daria 600. Três diárias de hotel, que se a gente calcular que é 230 por casal, por exemplo, um casal... Por pessoa. É, por pessoa, é, né? Lá. Já estoura, né? Já daria mais do que os 1.280. É claro que fica muito mais barato, porque ela junta um pacote gigante e ela vai reduzir o preço do hotel, vai reduzir o preço do ônibus, tudo, que é muita gente que vai junto. Mas se a gente fosse fazer isso individualmente, não dá para fazer por esse valor, né? Adeli, um bom dia, Douglas... olha só, a Adeli também tem uma pergunta, né, Carlinhos? Você faz depois. A Keila Freire, bom dia, amigos queridos, um domingo abençoado. A Maria Siqueira, programa de temas atuais esclarecedor. O Edson Andrade, um grande abraço ao Rodrigo lá na Tailândia. A Lucelita Lopes Monteiro, bom dia a todos. Carlinhos, faz a pergunta que eu já estou falando demais. Ô Douglas, a Tina Neca tem uma pergunta. O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é fator preocupante por causa da ansiedade? O TOC causa ansiedade de qual forma? Sim, aí nós estamos falando de um transtorno psiquiátrico, né? É outro comportamento. Mas também, porque a pessoa fica naquela angústia de querer atender aquela necessidade, aquela mania que ela tem, né? Que é justamente o que dá base, sustenta para o TOC. E isso gera ansiedade e a ansiedade se mantém constante enquanto ela está com aquilo lá sem tratamento, principalmente. Quando está em tratamento clínico, tratamento medicamentoso, isso costuma ser mais tranquilo. Mas funciona bem, aí sim. Legal. A Ruth das Graças tem outra pergunta. Uhum. Existe a ansiedade normal, que é essa que você comentou da sua foto, né, Douglas? E a clínica que a pessoa perde o controle dela mesma? O que os familiares vendo isso podem fazer pela pessoa? Tem uns momentos que as pessoas têm uns picos, assim, né? Eu chamo de pequeno surto, assim, surto de ansiedade, ela quer fazer coisa desesperadamente e tal. Então, a hora que a pessoa está nesse momento, não tem muito o que fazer. É atender aquilo lá e acalmar o mais fácil, o mais rápido possível. Agora, após esse pico, aí a gente trabalha isso. Olha, naquele momento você teve um pico daquilo. Agora, o que, que gerou aquilo? Então, isso a gente tem que trabalhar depois. Na hora não funciona, mas depois funciona. E aí a gente conversa sobre aquilo e vai entender, e a pessoa vai entendendo aos poucos e vai sabendo o que é que nela gerou aquele gatilho. E aí vamos trabalhando isso para que a coisa se acalme, né? E ela própria, porque é a pessoa que tem que tratar isso, é a pessoa que tem que entender em qual momento ela perde o controle. Legal. A Adeli tem outra pergunta. Uhum. Douglas, a ansiedade tem seu lado positivo? Tem um lado positivo se eu conheço ela e sei o momento em que ela é funcional para mim. Então eu preciso dela para a hora que eu vou fazer uma prova, por exemplo, porque se eu estiver calmo demais, tranquilo demais e fora do ambiente do que eu estou vivendo naquele minuto, realmente eu não vou conseguir ter uma boa concentração. Então ela gera uma tensão extrema, atenção extrema, ela gera alguns comportamentos físicos que me mantém mais ligado e antenado naquilo que eu estou fazendo. E isso faz a diferença, porque se eu estiver fora do ambiente, eu não consigo, né? Não consigo fazer nada. Mas legal, então, que você já deu uma receitinha, né, Douglas? Ajuda bastante, é. Você já deu uma receitinha, né? Estou tendo ansiedade. Por que, que eu estou tendo ansiedade? Você foi rebuscar dentro de si o motivo pelo qual você está ansioso de trabalhar isso. Né? Você já deu essa receita. Várias vezes você falou. Já baixa um pouco. Agora, Obrigado, Piero. Meu microfone. É, quando ela fala em lado positivo, dá para entender claramente também, Douglas, porque eu não posso ser pessimista também, né? Uhum. Porque se eu achar que eu não tenho, que eu não tenho que desejar, que eu não tenho que querer, que eu não tenho que ter ansiedade também para conquistar certas coisas, talvez eu perca o romantismo, eu perca a empolgação também, né? É, para a vida, claro. É, porque a ansiedade também é um sentimento defensivo, se a gente for imaginar, como os outros sentimentos são, uhum, também. Você não pode ter ele descontrolado. Agora, como que eu vou ser o tempo todo pacato, ser o tempo todo sem, tipo assim, emoção, sem mostrar vida, emoção, né? Para ter, não é? É isso mesmo, isso faz parte. Eu tenho que ter isso, eu tenho que, uhum, achar que isso é parte da minha vida. Uhum. E que é bom também, é bom ter também, uhum, mas eu preciso ter o controle sobre ela, sobre todas as situações. Uhum. Igual a tristeza, a pessoa mistura muito com depressão, mas a tristeza ela faz parte da vida, a gente precisa ter também esses momentos. E a correlação também, Douglas, assim, de ansiedade com ambição. Ansiedade com ambição. Porque a pessoa, às vezes, ambiciosa, ela coloca uma coisa em mente que ela quer de qualquer jeito, uhum, ela quer buscar de qualquer jeito e ela acaba atropelando todo mundo, passando por cima de todo mundo, até fazendo mal. Sim. É, isso a gente observa. Eu observava mais isso e observo ainda com gerações anteriores. A geração Z está vindo com outro comportamento, mas as gerações anteriores, principalmente quem está aí na faixa dos 30, 40 anos hoje, tem essa questão que eu falei no começo do tempo é dinheiro, né? Mas tem isso, tinha métodos ainda vigentes de fazer mais em menos tempo, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que levantar às 5 horas da manhã e fazer exercício, caminhada e meditação e tudo isso. Isso como um projeto de vida tão intenso e tão pesado que... E tem que dar resultado. Então, a produtividade na vida pessoal, na vida profissional, em todas as minhas vidas, assim, né? Divididas, elas geram uma ansiedade altíssima. Então, quando você observa que isso está sendo mudado, a geração Z está vindo com outro comportamento que tem as suas críticas e várias questões, mas também está vindo com esse aspecto. Menos acelerado do que as gerações anteriores. Principalmente quem está aí na faixa dos 30, 40 anos, que tem uma necessidade maior de... Porque a geração tinha mais isso de ambição. E outra coisa também, Douglas, que as empresas, ao lado profissional também, começou a dar valor mais também para o capital intelectual, né? Prestar atenção mais na pessoa do que prestar atenção só na produção que ela dá. Né? Porque se você, não adianta nada você pegar um cara que atropela tudo, que quer fazer, uhum, tudo, mas ele não tem humanidade, ele não tem nada disso. Ele acaba destruindo o grupo, acaba fazendo um monte de coisa errada, né? Dentro das empresas. Isso tem bastante. Lá pelos anos 90, eu trabalhava ainda em empresas e eu criei em algumas empresas o que se usava na época era o ombudsman, que era aquela pessoa que tinha, agora chama de SAC, né? Serviço de Alimento ao Consumidor, que você ouve o consumidor, mas eu fiz isso internamente. Então, a minha função, que eu criei esse projeto, era atender os funcionários. Eu queria que estivessem bem, que estivessem tranquilos para trabalhar e ser produtivos a partir disso. Então, nisso, era um problema que eu gerava, às vezes, que era a questão das metas, né? Porque a pessoa entrava numa loucura de meta... que as empresas têm muito isso era bem desgastante e gerava problemas físicos, problemas emocionais e vários problemas que eram ajustados aí, mas era coisa de uma época que ainda se fala muito nisso, ainda tem muito sobre isso, essas pressões, né? Mas ela, a moça fez a pergunta agora há pouco, ela comentou da foto, eu lembrei de uma situação de 20 anos, eu acho que o Rodrigo pegou uma foto de 20 anos atrás, nos primeiros programas que teve da vivência que eu fiz, e jogou, e ele fez um ajuste da foto daquela época, então assim, achou... há 20 anos atrás eu era daquele jeito. É. Será que é porque também ele olhou para atualmente e falou, eu vou dar uma melhorada? Ele falou, é porque agora não tem jeito, essa foto agora não vai dar efeito, falou, poxa vida, pegou a foto antiga. Pegou um antigo jogo. Já que nós estamos comemorando 20 anos de programa, vamos ajustar Pito, isso. Vamos, né, dar uma acertada aqui na coisa, né? Porque eu agora só faz isso para as outras pessoas. Porque para mim, para o Rui e para o Carlinhos, ele não faz nada nunca de melhorar a gente. É assim mesmo. Ele falou até que já tentou, mas também não conseguiu. Né? Tudo tem limite nessa vida, né? Tudo exatamente. Tem limite. Ô, Jorge, deixa eu só comentar aqui. A Mara, mãe do Piero, mandou uma saudação aos amigos e irmãos da Casa Espírita Paulo Estevam, lá de Salvador. Está com saudade de todos lá e mandou um abração para todos. Legal. Hoje eu estou sentindo falta do Iramir. Não, ele falou logo no comecinho aqui. Falou? Ele está aqui no começo. Ah, tá bom. Acho que... quando coloca a enquete, aí some o primeiro some, os primeiros somem. Um abraço para o Iramir, então. Iramir está aí, Iramir, sim, que firme. Eu comecei a falar das pessoas e comecei a falar da crise. Então, eu acho que o senhor estava bem antes. Então, o Iramir foi o primeiro a entrar hoje. E vamos pedir para o Iramir se ele pode mandar uma mensagem para a gente domingo. Isso, legal, legal. A gente combina com ele aí durante a semana. É, aqui a Giselda Barro, eu tinha falado da... que é Luciane Oliveira. Se eu morasse aí, iria todas as vezes nesse passeio. Né? O valor está muito bom. Legal, Luciane. É, a Giselda Barros mora no bairro Balneário Cassino, cidade do Rio Grande do Sul. E é a primeira vez que assisto esse programa. Estou amando. Gratidão. Obrigado, Giselda. Continue aí com a gente. Todo domingo nós estamos ligadinhos aí. O Oswaldo Barbosa está fazendo um comentário. Tudo que é demais faz mal. Ansiar por algo é esperar que aconteça. Quando não seguimos a vida em função dessa espera, a ansiedade passa a ser patológica. Isso mesmo. Né? Exagerado, tudo que é exagerado mesmo. Uhum. A Marta Gonçalves também está dando um bom dia a todos aqui. Essa questão do exagerado tem uma coisa assim que é frequente, a gente observa isso o tempo todo, em todos os dias. As pessoas correndo as telas das redes sociais, que assim... não é possível ver nada na velocidade que as pessoas rodam as telas. Eu não estou vendo nada. E o que, que eu vi no final das... Até mesmo assim, em grupos de WhatsApp, eu instituí, mas nem sempre o grupo acolhe. Assim, a cada dia mandar uma única mensagem, a gente passa o dia refletindo sobre aquela mensagem. Porque cada um manda 50 mensagens, 50 frases, 50 não sei o quê. E no final das contas, o que, que eu vi? Eu nem sei o que eu vi no fim do dia, porque foram tantas coisas que eu passou tão rápido. Então, essa é a reflexão. Agora, as telas, isso gera e as pessoas exercitam o dia inteiro ficar correndo tela. Você para ali na fila de um banco, do ônibus, sei lá onde fica. Eu vi uma moça outro dia na clínica para fazer exame e ela estava rodando a tela numa velocidade. Eu falei, eu estou olhando para a tela e eu não estou conseguindo ver o que ela está vendo. Uhum. Como é que ela está vendo? Ela tem um olhar dinâmico, não é possível? Uhum. Leitura dinâmica. E olha que eu fiz leitura dinâmica no passado e nem assim. Então você vê que ela não está vendo nada. Tá vendo nada, o tempo tá passando e não aproveitei nada, e a vida tá passando, e eu queria ser produtivo, queria isso, queria aquilo e tal, mas eu não tô fazendo nada. Então, mas tem gente que a gente... Isso aí, olha só, que interessante, né? A máquina foi feita pra gente usar, não pra ela nos usar, né? Seja qual for a máquina, né? Sempre foi feita pra a gente usar ela. E a gente tá vendo a inversão nessas coisas, né? Os equipamentos estão... Nós estamos escravos do equipamento. Ao invés de ele nos servir. Então, o que a gente vê bastante assim, nesse sentido, que às vezes eu pego o celular e vou olhar as mensagens, vou olhar alguma coisa, aí tem certas pessoas, né, que eu falo, meu Deus, será que essa pessoa está fazendo outra coisa na vida? Será que ela está fazendo outra coisa na vida, a não ser aquilo ali? Né? Porque não é possível ter tanta coisa de uma pessoa só ali, no negócio que você olha. É o tempo todo, né? Aí eu fico. Aí você vê aquele negócio da pessoa que ela não tá. Tipo assim, ela pega uma mensagem que ela recebe, seja de onde for, aí ela nem olha e distribui para todo mundo. Ela nem olha e distribui para todo mundo. Só pode ser isso. Também acontece. Ela vê por cima o vídeo. Uhum. Então, por isso que o TikTok faz sucesso hoje, que é questão de segundos, né? Então as pessoas têm muito isso, né? De não ver o que está fazendo e segue. É aí que o fake news roda e tal, né? Uhum. Mas antigamente, quando a gente escrevia, eu escrevia artigos para jornais, revistas e tal, porque o povo lia antigamente, eu escrevia. Agora eu não escrevo mais para ninguém ler mesmo. Assim, porque vou escrever um artigo de uma página inteira, para quê? Que eu vou gastar tempo com isso e ninguém lê? Nem no meu site eu não tô colocando mais artigos grandes assim. Mas teve um que eu escrevi, isso tem, sei lá, uns 15, 20 anos, ainda não tinha smartphone, que era assim, cadê o tempo que sobrou? Era uma pergunta que eu fazia. Porque se eu estou usando computador para isso, para aquilo, não se usava smartphone ainda, mas se é um computador para isso, para aquilo, ok, então sobrou mais tempo. Mas cadê o tempo? Por que eu não tenho... Esse tempo não existe. Onde é que foi parar ele? Ah, porque eu coloquei outras coisas desnecessárias ali. E assim todo mundo faz. E hoje, muito mais que antes, né? Douglas, a gente vê que a utilização do celular está se tornando um vício. As pessoas têm tanto assunto assim para conversar no celular? Ou não? Ou é só para... É, porque eu não entendo, né? Não, conversar no celular é pouco, né? É? Conversar no celular é muito pouco. O que a gente menos usa no celular é o telefone, né? O telefone é o que a gente menos usa. Não, porque a gente vê nos telejornais aí aquelas pessoas andando com o celular, tem um pessoal de bicicleta, pá, arranca. Isso acontece celular. Bastante, né? É, e será que as pessoas não têm um momento para usar o celular ou tem que ficar constantemente com aquele celular na orelha? Esse é um vício da modernidade mesmo, dessa pós-modernidade, que é o vício de estar conectado, né? Então, teve até na época que foi um dos... quando começou o smartphone, começou essa pesquisa, foi uma revista, não lembro nem qual que fez, e eu fiz um artigo para a revista sobre isso, né? O medo da desconexão. Era esse o artigo da revista. Era essa a capa da revista. E era isso. Quantas pessoas passaram a ter medo disso, de cair a internet. Na época ia mais do que hoje, cair a internet e tudo mais. Era um medo que foi gerado a partir da tecnologia. Então a gente foi observando que isso se agravou muito hoje, né? Se agravou muito. As pessoas têm que estar conectadas. É como se eu não tivesse, eu não estou atualizado do último meme, da última brincadeira, do último vídeo. Essa necessidade constante de estar atualizado faz com que a pessoa, agregado ao fato de que as empresas todas usam os apps, e os apps obrigam a gente a ter tudo, né? Você tem que ter banco, tem que ter tudo no app, não consegue fazer de outra maneira muitas coisas, isso agrava muito mais, né? E esse medo é constante na sociedade hoje, na desconexão, né? É porque dá a impressão que as pessoas com celular deveriam ter um entendimento melhor. Mas parece que está se isolando, quer dizer, o celular está servindo para isolar as pessoas, né? Quer dizer, você vai numa casa, por exemplo, está todo mundo no celular sem conversar, sem nada. Até um colega que foi comemorar 25 anos de formatura dele, com mais 4 colegas, chegou lá, está todo mundo no celular. Ele falou, peraí, nós viemos aqui para jantar, para bater um papo ou para ficar no celular? O pessoal continuou, ele pegou, simplesmente levantou e foi embora. Quer dizer, tá ficando assim agora, né? Todo lugar que você vai... Esse exemplo, há uns 10 anos atrás, quando estava começando esse assunto de mania de celular nas mesas e tal, ele fez um jantar em casa e tinha uns 10 amigos assim, e esses amigos são amigos que estudamos juntos e tal. Então, toda a minha faixa etária. E aí, uma hora eu olhei e todos estavam no celular. Todo no celular. Eu falei, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês estão falando mal de jovens, adolescentes que ficam no celular, eu vou discutir, porque não é possível que vocês tudo velho no celular. Então, menos, né? Não vamos falar da próxima geração, né? Não vamos falar do outro. Vocês não são jovens mais e estão todos no celular também. Você vê que o vício já... Eu não estou vendo diferença também, não. Não tem diferença mais, não. É, não tem mais. Qualquer mesmo lugar que você vai, o cara pode ter 200 anos que ele está lá com o celular na mão. Está todo mundo com o celular. Né? Não tá, virou uma prática para todos. Quer dizer, eu penso que uma hora vai se assentar as coisas também, como tudo se assenta, né? Na hora que descobrir uma coisa melhor, ainda uma... essa pergunta do Rui sobre o isolamento, isso eu não tenho impressão, não me parece que tenha sido tão diferente hoje. Porque eu lembro de estar em ônibus, alguma coisa, as pessoas lendo revista, lendo livros. Estavam lendo, mas não estavam interagindo. As pessoas não estavam interagindo o tempo todo, em todos os lugares. Se estavam no metrô, não estavam no celular, mas também não estavam interagindo. Elas estavam cada um na sua. No máximo, quieta em algum lugar. Mas ninguém estava assim, ou com fone de ouvido, não sei o quê, com música, com rádio. Eu não lembro de ter visto essa interação tão grande. Então, eu não acho que o celular cause essa separação, esse isolamento. Eu acho que isso é próprio da pessoa, isso é próprio da sociedade. Isso aí existia bastante mesmo, né? De você ir num lugar lotado, ninguém... Se você caísse na rua direita lá em São Paulo, que você ficava caído, tem um calçadão lá, tudo, você ficava caído o tempo todo, passando milhões de pessoas do seu lado, né? Quer dizer, isso é pior do que qualquer... Quer dizer, uma multidão isolada. Então, você vê que não é próprio dessa época, né? Todo apressado, sem... Exatamente. Sem saber aonde vai chegar, né? A gente vê, por exemplo, aqui era comum na Tamoio. As pessoas vinham lá de Caraguá, cortando palavra, daqui a pouco ele parava no corpo para tomar café. Falei, pô, peraí, mas você precisava correr tanto assim... colocar a vida dele em risco e a vida de outras pessoas na estrada, e parece que sem objetivo nenhum. Essa questão da Tamoios, eu já falei para vários amigos sobre isso, né? Falei, a estrada, você percebeu que ao longo da Tamoios tem um monte de árvore, tem um monte de coisa bonita para ver pro caminho? Porque vocês vão em um grau de velocidade é tão alto que você não observa ao seu redor. É um exemplo bacana, você não está tão ansioso para chegar lá no destino que você não aproveita a viagem, não aproveitou para olhar. Porque, assim, você vai pela Tamoios a 140 e chega em Caraguá em 20, 30 minutos. Para fazer o quê? Nada. Então, por que você não vai mais com calma? Vai apreciando a paisagem, que a viagem faz parte. E não vai demorar 2 dias de viagem. Então, menos, né? Então, dá para ir de maneira mais tranquila. Esse é um exemplo quanto se exercita aumentar a ansiedade. Então, se eu pego a Tamoios, eu preciso chegar em Caraguá logo. Mas para que você nada para fazer lá? Você vai ficar à toa lá? Então, tipo, vai ficar lá, né? Sentado na praia. À toa, então, por que essa correria toda? Pressa, né? É. Isso, exatamente. É igual quando você vê aquele cara ultrapassando você numa correria que é ultrapassado de qualquer jeito, ultrapassa você e já entra na frente, já cruza você na frente, já entra numa rua. Fala, mas não dá para esperar 30 segundos para poder... Para que essa correria você precisa toda? Correr? Tem um monte de pergunta aqui agora, Douglas, mas eu quero pular aqui e fazer a pergunta da Ruth. Ela fez uma pergunta muito interessante aqui. Ela disse que leu uma matéria dizendo que existem pessoas que precisam levar o celular para o banheiro porque o intestino funciona melhor. Isso é fato, Douglas? Isso deve ser uma merda. Mas tem... então, isso tem alguns fatores assim, que é interessante observar, que é a questão do foco, né? Então, às vezes, a pessoa está com foco ali e isso faz com que ela não consiga fazer o que ela está fazendo. Isso não só na hora de ir no banheiro, como também na hora de almoçar, por exemplo. Fala, não pode ficar com nada conectado. Não é para todo mundo. Tem gente que se distrai e não observa o que está comendo. Agora, tem gente que é o contrário. Se ela não tem nada em volta, a mente é tão acelerada que ela vai pensar em 500 coisas, ela vai levantar e vai sair daqui a pouco e não terminou o almoço. E aquela tela segura e faz com que ela coma mais lentamente, porque ela quer assistir o vídeo até o final. Então, assim, se coloca um vídeo de 20 minutos ali, e o seu tempo de almoçar é de 20 minutos? Eu falei, Douglas, sobre as pessoas levarem o celular no banheiro, como a pessoa perguntou. Mas tem muita gente que vai pro banheiro e leva livro. Exatamente. Isso sempre aconteceu. É normal. Fazer revistas. É uma distração para a pessoa. É para distrair ali. É para ficar ali. Ela vai demorar mesmo, então. É distraindo. Isso aí não é de agora do celular. Não. Essas coisas. Coisa levar então, um jornal. Tá acontecendo. A Valéria, nossa, ela está lá no Guarapari, está mandando um abraço aqui para todos nós, Valéria. Daqui a pouco ela tem uma pergunta também. Faz a pergunta da Antônia aí, Carlinhos. O Douglas, Antônia Baroto, a esposa do Tchãozinho aqui, tem uma pergunta. Ansiedade, tem duas perguntas, eu vou fazer uma, se você me permitir, depois eu faço a outra em seguida. Ansiedade também é a preocupação sobre o que vai acontecer e o que pode ocorrer? Com o que pode ocorrer? Quais são os exercícios que podemos fazer para fugir dessa ansiedade, dessa preocupação? É isso mesmo, né? Normalmente acontece e se intensifica muito quando a gente não tem o controle da vida. E eu não tenho o controle da vida em 100% das vezes. Mas, na maior parte do tempo, eu consigo ter uma noção do que vai fazer. Mas isso, o que eu indico sempre é que seja escrito, que eu faça um plano escrito da minha vida. Então, o que eu espero que aconteça é daqui a 6 meses? Daqui a 6 meses eu quero entrar num curso tal. Esse curso tal custa quanto? Esse curso vai ser aonde? Como é que vai ser tudo isso? A inscrição para esse curso só começa em abril, então não tenho que esperar. Só abril, eu boto na agenda, abril o alarme vai soar e eu vou lembrar disso. Então eu tenho um plano. Agora, se eu não tenho plano nenhum, eu fico querendo, vou fazer um curso tal, eu não sei qual, onde vai ser, eu não pesquisei nada, eu não sei nada, eu fico nessa angústia, e essa angústia gera ansiedade. Então, quando você tem um plano da vida, a angústia baixa e, portanto, a ansiedade também. Legal. E ela faz, continua a pergunta: como a religião auxilia no equilíbrio da ansiedade como fator de vida e não de doença? Neste Janeiro Branco, qual é a orientação? Tem uma questão que todas as religiões, ou pelo menos a maioria delas, tem isso, de terem, levar para algum momento de tranquilidade, seja relaxamento, seja oração, seja o que for. Mas na medida que eu entro com essa intenção, se eu entro num momento desse de relaxamento, de oração, de retiro espiritual e tudo mais, com a intenção que eu consiga mentalizar coisas que vão acontecer, um monte de projetos, eu estou gerando mais ansiedade. Eu vou entrar lá para relaxar, que isso se associa, quando não se fala no ambiente religioso, no ócio criativo. Eu paro aquele ritmo acelerado e vou para um momento tranquilo, onde eu vou parar, refletir sobre as coisas simplesmente, sem expectativa de fazer tal coisa. Isso ajuda muito. O ócio criativo, com os momentos religiosos, eles se enquadram muito bem. A Valéria, de novo, né, tá falando aqui, quanto ao celular, ela está dizendo, né, tudo depende da pessoa. O celular é muito importante, por exemplo, para assistir o Vivência Espírita, as vibrações das 22 horas e o Pai é Bem, que é o programa dela lá no Rio de Janeiro do Centro. Né? O Rodrigo, quando nós falamos que reclamamos aqui que ele não faz nada para melhorar, eu e o Carlinhos e o Rui, ele falou: não dá para fazer milagre com Photoshop. Agora, e nem com a inteligência artificial. A inteligência artificial não deu certo. E Antônio Varotto está concordando também que é verdade, quando bem usado, o celular é a ferramenta de aproximação. A Verônica também entrou aqui, mandou um bom dia. E a Maria Siqueira também está fazendo a pergunta. Depois disso, nós vamos para o nosso intervalo aqui, para voltar, para encerrar, né? A ansiedade é um dos sintomas da falta de uma boa conversa em família e mais segurança na vida? É falta de compreensão de si mesmo. E a hora que cada um se conhece, a hora que eu consigo ter um olhar diferenciado sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre as minhas intenções, automaticamente, estando num grupo familiar ou numa comunidade, eu devo levar isso adiante. Quando eu levo isso adiante, levo isso, eu espalho isso ao meu redor, automaticamente eu vou ficando mais tranquilo e a comunidade fica mais tranquila, a família fica mais tranquila. Então ajuda bastante nesse aspecto. Mas não é uma regra direta, ajuda bastante nisso. Nós estávamos com saudade do Aécio César. Ele está recluso, né? Está com problema de visão. E ele ligou aqui e fez uma pergunta para você, Douglas. O Aécio César é de Sete Lagoas. Ansiedade tem relação com a lei de causa e efeito? Se sim ou não, quais as razões? Esse é um tema que às vezes acontece de perguntar sobre isso, né? Só que aí, se a gente abre para esse tipo de avaliação, fica mais complexo trabalhar, porque abre muita coisa no meio disso, né? No processo reencarnatório, se eu já fiz, eu deixei de fazer alguma coisa, eu não consigo ver isso. Para eu entrar por esse aspecto, eu teria que entrar para uma terapia de vidas passadas. E aí a coisa fica muito mais complexa. A gente mal consegue resolver as coisas que já fez hoje, né? A gente busca mais coisas, fica pior. Melhor não mexer. A semana que vem, dia 21, é aniversário do Aécio também, Rui. Então nós vamos comemorar junto. Programa Vivência Espírita e o Aécio. Então, legal, olha só que legal. O nosso ouvinte mais assíduo de todos, sim, que é o Aécio, faz aniversário no dia que nós vamos comemorar aqui os 20 anos também. Vamos fazer um intervalo, Piero? Só intervalo, né? Outra coisa também interessante que o pessoal tem falado na hora dos intervalos é que colocam a capa assim na frente do intervalo, mas fica vendo a gente comer bolacha, tomar café, beber água. Então é para isso, é para entreter o pessoal. A gente só tira a voz, mas fica aí, porque o pessoal fica querendo descobrir o que está acontecendo dando uma olhada de lado, porque de lado aparece direito, de frente não aparece muito, mas a gente deixa uma capa assim na frente para poder ver que... Mas a gente vem de roupa, viu, pessoal? Isso aí pode ficar cegado, não é só de camisa, não. Tá todo mundo aqui de roupa, calça comprida, bermuda, né? Então não tem problema, não. Não, mas se o pessoal também mostrasse ali aquela mesa que tá cheia de comida ali... Também é, ela tá cheia de lanche ali. A gente faz um piquenique toda vez que vem. Toda vez que eu venho, eu sempre trago pão de queijo, um bolinho, suco. Aí essa câmera aí é a câmera de cima, né? Aí tem um panorama geral aí do estúdio. E é legal, assim, né? Porque eu sempre gostei dessa coisa de bastidores, como é que as coisas funcionam por trás das câmeras. E é legal, então, no intervalo que fica, né? Então dá pra ver a movimentação, que acho bem bacana. Uhum. Tá bom, gente? É isso aí. Vamos, então, pro intervalo. Já a gente volta. Continuem conosco. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Gigavale agora, com a mensagem é ansiedade. Será que tem alguma coisa a ver? Né? E o Douglas comenta pra gente depois. Ansiedade. As mãos suam. O corpo treme. A respiração fica ofegante. Uma sensação de náusea e aquela palpitação inegável no coração. Todos estes são sinais de um dos males modernos, a ansiedade. A vida nos dias de hoje é repleta de cobranças. No trabalho, na família, nas relações sociais. A cada dia estamos mais cheios de tarefas, compromissos, pendências. Uma lista enorme de coisas a fazer. E nem sempre o tempo é suficiente. Venha então a sensação desagradável de ter de fazer mais coisas do que damos conta. É comum ouvirmos as pessoas se queixando. Tenho tanto a fazer e gostaria apenas de dormir. De ficar com minha família. De assistir a um bom filme. De brincar com meus animais de estimação. Por outro lado, as exigências da vida moderna nos obrigam a fazer cursos, aperfeiçoar os conhecimentos. É a era da informação. Como conciliar tudo isso com o natural desejo de se instruir, melhorar de vida, aproveitar oportunidades, evoluir? O caminho do equilíbrio é a solução. É natural desejar o progresso e o aperfeiçoamento, tanto nos campos ético-moral como intelectual. É da natureza humana estar em permanente aprendizado, adquirindo conhecimento e agregando valor à sua bagagem cultural. Mas o grande problema de nossos dias é a ausência de limites. Estamos cada vez mais comandados pelas pressões externas, subjugados pelas imposições dos diversos grupos sociais. Raras vezes pensamos por nós. Não costumamos refletir sobre o que realmente nos interessa. Em geral, tomamos decisões sob extrema pressão. Resultado: desejamos fazer de tudo um pouco. Queremos ler tudo. Não desejamos nos chamem de desinformado. E a consequência imediata é o estresse. O corpo não suporta tanta pressão. Adoece. Nossa reação a esse mundo globalizado deveria ser serena. Vou aprender o que puder, quando puder e no meu ritmo, sem forçar minha natureza. Vou trabalhar no limite de minhas forças, fazendo o melhor que puder, mas sem a obrigação de provar coisas a chefes e colegas de trabalho. A tradução disso tudo? Estar no comando da própria vida. Uma frase de Jesus é bastante significativa para os nossos dias. Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de beber. Não é o corpo mais que a veste? Se você acredita em Deus, tenha em mente que você jamais estará desamparado. Todas as coisas estarão bem se você estiver em paz. Pois a paz vai gerar saúde do corpo. Com isso, você poderá trabalhar, sustentar a família, adquirir os bens que deseja. Apenas seja cauteloso. Não se deixe envolver a tal ponto no turbilhão do mundo, de maneira que o mundo o arraste para o olho desse furacão de estresse. Vigie suas reações. Monitore seus planos de vida. Pergunte-se: para que realmente quero isso? Faça a diferença entre o supérfluo e o necessário. E verifique se a sua opção não está contaminada pelos excessos. No final, você verá que em um processo inteiramente natural, a ansiedade irá, aos poucos, desaparecer. Dez horas e 10 minutos, esse momento de Gavalha. Douglas, o que você poderia falar sobre essa mensagem? Eu achei um ponto bem importante, porque ela vem junto com o que a gente vinha falando já antes, né? É a prioridade que eu dou para certas coisas. Então, quem fala, eu gostaria de dormir mais, mas eu tenho tantos afazeres, mas será que todos esses afazeres, eles realmente fazem parte de um um programa de vida que eu deveria ter feito antes, deveria ter montado, ou será que eu estou desperdiçando tempo com outras tantas coisas que não permitem isso? Então, se eu não estou com a família, eu estou fazendo o quê? Eu estou nas redes sociais? O que eu estou fazendo? Que não era para estar fazendo, já que eu quero isso. Então, é a prioridade que eu dou. Na medida que eu fico na rede social uma hora, por exemplo, eu poderia estar fazendo outra coisa nessa hora. Então, eu priorizei a rede social, que para mim, naquele momento, é mais importante. Então, quando eu mudo o foco da coisa, isso muda bastante. E aí, é a partir disso, eu me conhecendo e sabendo quais são os projetos que eu tenho para a minha vida, em todos os aspectos, seja pessoal, familiar, religioso, financeiro. Eu sabendo isso, a coisa flui muito melhor. Vamos encerrando o momento de Gigavale, Piero. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Um oferecimento de WS Festas e Embalagens, vamos agora aos aniversariantes do dia ou da semana, né? Entre tantos bilhões. É, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 17 a Leia Liporati e no dia 19 o Edson Heredi. Esses são os dois voluntários lá da Fraternidade Paulo de Tarso que fazem aniversário. Legal. Quem faz aniversário? Quem faz aniversário hoje é o Pedro Augusto, meu neto. Tá fazendo aniversário hoje. É, 14 também, quem faz aniversário é o Luiz Frederico, meu sobrinho Luiz também. Fred faz aniversário hoje. É, dia 16, quem faz aniversário é a Lu Almeida, nossa querida Lu Almeida, lá de Jazeiro da Bahia. Né, esposa do Manuca, jornalista, amiga. E tem ela que fez a chamada do programa de filosofia, né? A Fé e Razão, que passa todas as quintas-feiras, e ela também já se comprometeu conosco. Todos os comerciais que quiser fazer, só passar para ela que ela faz e manda para a gente. E eu preciso convidá-la para que novamente ela participe do nosso programa. E a Lu sempre tem novidade, porque ela trabalha na parte de arte o tempo todo, por causa do Manuca, né? Do esposo dela, que a gente sabe que o Manuca é um dos maiores poetas brasileiros, com as músicas, os poemas musicados aí por os artistas mais famosos do Brasil. E a música mais famosa dele, como é? A música mais famosa dele, que talvez não seja a melhor música, mas a mais famosa é Esperando na Janela, né? Por isso eu vou na casa dela e aí pra ela, vai. Essa é a música mais famosa do Manuca. Famosa, mas muita gente gravou músicas famosíssimas dele, porque esses artistas famosos gravaram poemas dele, né? Ele não era cantor, não. Só fazia poema, o pessoal musicava os poemas. Então a gente precisa chamar ele novamente, porque ela sempre tem novidade. Dia 17, o Edson Andrade, do Rio Leste, faz aniversário. Dia 18, quem faz aniversário vai ser o Nadir Paulino, né? Dia 18 também, o Gustavo do Espírito Santo, primo do Rodrigo, Gustavo, lá de Santos. Um grande abraço pro Gustavo. Provavelmente está nos ouvindo lá também. Dia 18 também, quem faz aniversário, é o programa Vivência Espírita. Né? 20 anos. Quando nós começamos, a gente imaginava que ia durar 20 anos, né? Eu não esperava que acontecesse isso, porque foram 7 anos e meio que nós tivemos na rádio Bandeirante, que não tinha televisão, e era um sucesso o programa lá, né? Exatamente. E continuamos, graças a Deus, né? Então, esses são os aniversariantes aqui. Alguém tem aniversariante para falar? Então, tem mais a Vera Barbosa também, que faz aniversário dia 16, que ligou aqui para a gente dizendo que era aniversário dela. E ela pediu para que a gente falasse do aniversário dela. Então, tá aí, Vera, um bom dia para você e obrigado pela sua audiência, tá? Mais alguém? Ela e a irmã. Mais alguém quer falar de aniversário? Então, pronto, perderam a oportunidade. Tudo de bom para todos vocês que estão fazendo aniversário. Não se esqueçam que agora não tem mais pandemia. Se for fazer uma festinha, quiser convidar a gente está à disposição para ir, né, Calinho? Sim, com certeza. Não tem problema. Só chamar que nós vamos. Piero, vamos pro agora para a dica, né? Hora da dica. Ô Jorge, a Tina Neca disse que o som da música estava tão alto que não deu para ouvir os aniversariantes. Por favor, repetir. Antônio Avaroto está falando a mesma coisa. Então vamos repetir? Pio. Os aniversariantes. Vamos lá, agora, agora sem música. Vamos lá. Sem música. Agora aniversário sem músicas, Rui. Vamos lá. Não, eu tirei já. Então, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 17, a Leia Liporati, no dia 19, o Edson Herédio. Isso. Dia 14, Pedro Augusto, meu neto. Dia 14 também, o Luiz Frederico, meu sobrinho, que faz curso de aprendizes lá na AME. Dia 16, a Lu Almeida, que a gente estava falando, a Lu é esposa do Manuca Almeida, que é aquele poeta brasileiro que o Rui perguntou da música. Nós falamos a música mais famosa dele, a música Esperando na Janela, que Gilberto Gil gravou, um monte de gente gravou, né? Ganhou o Grêmio Latino. E nossa amiga lá de Juazeiro da Bahia. Mas dia dá 17. Uma palhinha da música. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar aí, do meu amor pra sim. Ela, vai. Fica esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Então é essa daí, né? Que fez aquele filme Eu, Tu, Eles, né? Com o Lima Duarte, com a Regina Casé, que foi um filme muito famoso aí também, que o tema do filme era a música. Quem faz aniversário dia 17 é o Edson Andrade, do Divino Mestre. Dia 18, a nossa irmã Nadir Paulino. Dia 18 também o Gustavo. Gustavo, primo do Rodrigo, lá de Santos. Um grande abraço para o Gustavo. E dia 18, o programa Vivência Espírita. Nós desejamos tudo de bom. E a Vera Barbosa também, aniversário também dia 16. Tudo de bom para todos vocês. E convide a gente para as festas. Pronto, agora está sem som, Piero. Manda embora. Agora vamos para a dica. É sorteio, tem sorteio, não tem hoje. Não tem sorteio hoje, tem dica. Isso, agora toma cuidado para baixar bem a música, para poder, senão daqui a pouco. Douglas, quando toca essa música, é pro convidado dar uma dica pra gente, de livro, de filme, a dica que você quiser. Com a música desligada. Desliga a música. Essa, eu acho que a dica mais importante, assim, além de vários livros que se falam muito sobre isso e tal, com relação à ansiedade, é importante ler sobre, conhecer mais sobre o tema, inclusive. Outros temas não são importantes e são irrelevantes. A leitura é mais técnica. Na ansiedade, sim. Agora, a autoavaliação, escrever seus projetos de vida, isso é uma coisa fundamental que muda muito o conjunto. Eu tenho isso em planos, escrito, não é falado, é escrito. Queria aproveitar então, nós não falamos nada sobre. Você tem dois livros publicados, quais são os seus livros? Onde é que a gente pode comprar? Os dois são sobre o Síndrome do Pânico. O primeiro foi editado em 2015 no Brasil. Esse livro era sobre, especificamente o título era esse. O segundo livro é esse que ele está mostrando aí, que é O Mal Necessário. Esse livro foi feito pela editora Chiado, de Lisboa. Eu acho que eles estão produzindo ainda lá. A compra é pela internet agora, só. E tem o e-book dele também, que foi vendido. É legal, se tem e-book, o pessoal gosta, tem e-book, né? É possível. Esse foi 2017 lançado, mas está atualizado ainda. Aí, ó. O Mal Necessário. Opa. É que era a pergunta, né? Porque... Esse já vai ser meu, hein? Síndrome do Pânico, O Mal Necessário... Confesso aqui que eu já tive, tá? E eu tô, inclusive, tratando a respeito disso também, né? Na minha saúde, então, calhou aí, ó. Nada por acaso. Oh. Vou querer esse aqui, hein? Agora, tem cara solteiro, assim, quando ele tem síndrome do pânico, se ele casar, melhora, não melhora? Ah, porque daí não tem tempo pra ter. Exatamente, né? Não dá tempo. O povo fala, né? Como que tem? Mas eu falo assim, né? Que a gente tava conversando, que a nossa vida, os tempos mudaram muito, né? Hoje ela é muito agitada, então a gente acaba, até pelo fato de eu, digamos, ser solteiro, a gente arruma muita atividade para fazer, tem a profissional e todos os outros fora. Então, quando a gente vê, a gente já está em um turbilhão aí de emoções e de atividades, e muitas vezes é difícil administrar isso na nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, observar a nossa saúde física e mental acima de tudo, respeitar o nosso tempo e buscar atividades que possam, né, permitir a gente ter esse equilíbrio na vida, né? Então comecei agora, voltei como analista, comecei a meditação, estava até brincando com o Rodrigo aqui que eu vou no carnaval agora num retiro budista, né, para fazer meditação, que vai ser bem legal. E outras atividades aí que eu estou agregando à minha vida neste ano aí de 2024, para voltar até esse equilíbrio também, que é muito importante. É isso aí. Isso, cuidado nesses retiros para não voltar descompensado aí também, né? Sim, com certeza. Aí baixa demais a ansiedade, né? Volta muito zen, né? Ô, Cris, parte para outro. Vamos lá? Vamos, para não deixar sem as pessoas falarem aqui, né, o Calinho? Vamos falar das pessoas aqui, depois a gente encerra, tá bom, Piero? Tá. A Valéria, ela colocou aqui também que não está assistindo nada violento na TV, não gosta de filme de terror. Da mesma forma, o celular precisa ser usado com equilíbrio. Ela perguntou também, Carlinho, que você estava falando de um monte de coisa que tem para comer aí na mesa. Tem macarrão com frango também, não? Não, macarrão com frango só no restaurante ou em casa. Uhum. O Bessa falou, atualmente já temos um chip similar vinculado à pineal. Felizmente, os humanos ainda não dominaram essa tecnologia reservada para a comunicação espiritual. Né? A Tina Neca, Douglas, a inquietude pode ser comparada à ansiedade? Nós falamos isso no começo, né? Uhum. Ela pode ser, sim. Uhum. Agora, vai ter gente que gosta, né? Ela é viciada em adrenalina, né? E aí, precisa tratar isso. Se ela quiser tratar, senão segue o vício, né? Como todos os vícios, cada um segue. Depende do que a pessoa quer mudar e quer tratar, né? A Verônica está dizendo que contra a ansiedade, ela sempre faz a oração da serenidade. Uhum. Né? O Bessa falou também, como exemplo do Douglas no início, a calma e tranquilidade do Piero ao falar me engatilha a ansiedade. Tá vendo, Piero? É muita calma ali? E ele vai fazer o zen ainda. Vai voltar, já tô falando. Em câmera lenta. Uhum. Foi aquilo que nós comentamos aqui, que é a aparência, né? Que o Douglas comentou, às vezes a pessoa aparenta ser uma pessoa zen, mas por dentro está um turbilhão só, né? Uhum. Eu sou um bom exemplo disso, a aparência, mas a mente está a milhão, e a gente tem que tomar cuidado com isso também, é isso aí. O resto estava reclamando que o som não dava para ouvir, depois nós repetimos tudo. A Vanessa, maravilha ouvir os recados. A Pati, um grande abraço a todos e em especial ao doutor, a Pati Felizardo. Um especial doutor Douglas, fiz terapia com ele por um tempo quando tirei carteira de motorista e tinha tanta ansiedade, não conseguia dirigir. Você vê como é que são as coisas? Olha, faz muito tempo. Pessoa mesmo. quer tanto aquilo e não consegue por causa disso, né? É a ansiedade que faz isso, né? A pessoa, eu falo muito isso, Douglas, há muitos anos também, no violão. Uhum. Violão. É difícil você encontrar uma pessoa que ela não tenha vontade de tocar violão. Você já percebeu? Quase todas as pessoas têm vontade de tocar violão. Só que ela pensa que ela vai pegar o violão e vai tocar. Então a ansiedade não deixa ela. Porque você, se existe uma coisa que tem que ter paciência para você aprender, chama-se violão. Né? Porque o violão, até você aprender a afinar ele. Agora não, tem os afinadores eletrônicos, mas até aprender a afinar um violão, você demora muito tempo. Tempão nisso, né? Então você tem que tocar o violão sem estar afinado. Então é a pior coisa do mundo, para você e para quem está escutando, pior ainda. Né? Você tem que treinar na sua casa e as pessoas que estão ouvindo ficam irritadíssimas com aquela batida sem ter sentido nenhum para elas. Agora, então você tem que ter muita paciência, muita tranquilidade. Se tiver ansiedade, você nunca vai conseguir. Mas sabe que tem muita tocar. Gente coloca isso no plano de vida? Tocar de violão, por exemplo. Aí eu pergunto, mas o que você já fez rumo ao sucesso nisso? Uhum. Não, faz 20 anos que eu quero tocar violão, mas o que você fez? Aí eu não tinha violão, mas eu tinha de piano, eu achava lindo tocar piano. E eu não tinha isso na infância, esse assunto não era. Isso foi com mais idade. E aí um dia eu falei, bom, isso está nos meus planos há muito tempo, tocar piano e tal, vamos começar. Eu falei, vou começar por um teclado, comprei o teclado. o teclado e tal. Na primeira aula, eu achei tão ruim, tão chato. Falei, eu não vou dar conta. 8 anos, eu não vou. Melhor ficar do jeito eu fiz. É, na segunda aula, eu parei no meio da segunda aula, que era online, parei no meio da segunda aula e entrei no LX e anunciei o teclado. Acabou. Mas passou da minha vida. Eu acho bonito quem toca, mas nem fico assim, nossa, eu gostaria dele. Não. O tanto de gente que tem violão que não sabe tocar é incrível. Nossa, olha a vontade que ela tem, ela já compra o violão. Ah, lá. Aí você chega. O violão tá lá em cima do guarda-roupa, né? Não, pra você ter uma ideia, Douglas, eu quando era moleque, meu sonho era tocar violão. Aí, ó, aí eu fui no conservatório, conversei com o professor, não tinha dinheiro pra nada, era pobre, né? O professor falou, não, vem aqui que eu vou te ensinar. Pegou, me deu o violão e começou, você vai treinar isso. Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Eu fui no primeiro dia, 2 horas de aula. Quem quer pão? No dia seguinte, quem quer pão de novo? Falei, professor, quando vai mudar? Vai até decorar isso aí. Terceiro dia, cara, eu fui lá no quem quer pão, falei, não aguento mais pão, não, deixa eu cair. Já chega, não quer. Então, é interessante ter isso, enfrentar aquele, esse projeto, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar? Nada, então, tchau, acabou o assunto, né? Então, você vê que é um exemplo, né? De o tocar violão, que muita gente deseja, mas só que ela olha pro violão e fala, eu queria pegar ele e já sair tocando. Isso seria legal pra caramba, né? E o dedo tudo queimado aqui. Uhum. Então, tudo isso. Tem quem toca violão no lado que você marca as cordas, tá, os dedos são tudo cheios de calo, né? Os dedos são tudo cheios de calo. Se você não fizer calo no dedo, você não aguenta tocar. É, então, é um dos exemplos que quem é ansioso é difícil, cara. Mas é que vai vendo quem toca e... Bem, acha isso. O que me deu o alavanque para que eu levasse adiante a compra do teclado, ele foi um amigo que eu tinha na época, que é o Eduardo Dussek, e ele no show, quem assistiu o show dele, agora não está fazendo show mais, ele levantava e tocava piano e cantava ao mesmo tempo, assim, ele não olhava pro teclado e falava, nossa, que lindo, isso é isso que eu quero. Mas aquilo lá foi 50 anos fazendo aquilo, né? Não. Agora, você falou o Eduardo Dussek, ele tem uma cara de ansioso do nada, não tem, não? Nossa, gigante. Ele é pilhado no 220, dormindo no 220. Ele é pilhado mesmo. Legal. Pessoal, está na hora de encerrar. Faltou alguma coisa, Piero? Faltou. Não, né? Vamos falar da IA. Isso. O desenho de hoje, né? Senão o Rodrigo vai me matar, tá, gente? Inteligência artificial. É, esse aqui é o desenho da inteligência artificial. O Rodrigo mandou. Eu perguntei se ele tinha errado o tema. Ele falou que não. E ele explicou o motivo. Então ele pediu para explicar. Por que tem essa caixa de presente e um relógio? Pois é, ele falou assim. É ansiedade para saber o que está dentro da caixa? É, eu fiquei ansioso para saber o que significava a IA. Ele falou que é o seguinte. Bom, gente, para explicar, o IA, inteligência artificial, ele tem um programinha lá que ele lança lá as informações, as palavras-chave do tema do dia e o sistema que gera, né? Aí ele falou que o desenho significa presente de Deus é hoje, agora. E a ansiedade é para ficar presa no futuro. Então a caixa representa um presente e dentro da caixa está a ansiedade, que é para ficar ser usada no futuro, tem um relógio lá no fundo, entendeu? Isso, mas dá uma ansiedade danada na gente saber o que saber que tem dentro. Ele falou que no próximo programa vai abrir a caixa para a gente descobrir. Isso? Então, por que essa caixa ali, né? Controle a ansiedade de vocês. Muito legal. Gente, pera só um minutinho. E o resultado da enquete aqui, pera aí, deixa eu aproveitar. Só um instante. Cadê o mouse? Entrou. Ó, o resultado da enquete aqui, a pergunta foi: você se considera uma pessoa ansiosa? 63% responderam que sim, e 37% responderam que não, no total de 82% dos votos. Eu respondi que sim, porque eu não sabia que era ansioso, descobri tem pouco tempo. Então é importante a gente se observar, né? Estudar a respeito, porque acho que é um mal que hoje atinge a maioria da população, eu diria. Tá bom? É isso aí. Obrigado, agradecer já aqui pela oportunidade de estar aqui hoje. Acho que foi o dia mais desafiador pelas situações aqui no início, mas deu tudo certo, né? Espiritualidade sempre atuando aqui, e pedir para a Cris dar um tchau aqui. Só agradecer a oportunidade. Muito obrigada, pessoal. É isso aí, gente. Um excelente domingo. De domingo que vem o Rodrigo está de volta, graças a Deus. Tá bom, gente? Não, e vamos comemorar os 20 anos, né? Da rádio. É isso aí, gente. Muito obrigado. Mas domingo que vem vocês estão aí. O Rodrigo colocou aqui, ó. A caixa representa o presente, o hoje. E a ansiedade é não estar no presente e ficar preso no futuro. Continuou com ansiedade ainda. Continuou, manteve a ansiedade. Continuou ansioso. É. Então nós vamos agradecendo a todos vocês por estarem aqui conosco hoje, pela participação em massa aqui, que foi muito legal hoje, né? Muitas perguntas. O Douglas, quando ele vem no nosso programa, ele tem essa provocação mesmo, deixa as pessoas ansiosas para querer saber as coisas. E aí, por isso que tem muita participação, foi muito legal. A gente agradece vocês e nós vamos encerrando com a mensagem do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a mensagem do dia 14 de janeiro. Não te endureça na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimorando a santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Nada é por acaso, né? Isso está no livro Palavras de Emmanuel, capítulo 2, A Ciência do Tempo. Rui, quem é o nosso convidado da próxima semana, então? Eu tenho. Nós temos que provocar os nossos ouvintes para mandar a mensagem. Isso, pode deixar que a gente fala com de um minuto. Uhum. E quem vem domingo é o nosso grande amigo Maurício Tomé, que vai falar sobre a confiança em tempos de transição planetária. E ele que é um dos fundadores também aqui do programa Espírita e um dos colaboradores desse nosso estúdio aqui, né? Uhum. Deixa eu ver só se não tem mais nenhum recado aqui. Aqui no finalzinho, só para não. Ó, o Irami, eu tinha falado que ele não estava ligado. Estou ligado e acompanhando. Muitas bênçãos para toda a família vivenciana. Programa, como sempre, de excelência. O Marcos Sugai também tinha entrado aqui. Parabéns a todos presentes no estúdio, Chico Xavier, pelos 20 anos de programa Vivência Espírita. E é o Rodrigo, que está momentaneamente em compromissos profissionais. Rodrigo colocou uma foto dele aqui também. Colocou foto lá da Tailândia, aqueles lugares que a gente vê em filme, que é cheio de água do lado e os negócios, as feiras, assim, acompanhando todos esses negócios aí. Peraí, deixa eu ver se tem mais. Não, é isso mesmo, né? Falando que 95% da Tailândia são budistas, e é um culto exterior muito forte. Vamos, então... Já falamos que é o Maurício, que vem no próximo programa, né? Passando o Piero, depois o Piero passa para o Douglas fazer as conclusões finais dele e o Calinho vai fazer o encerramento. Bom, gente, é isso. Acabei antecipando aqui o resultado da enquete. Agradecer, então, a oportunidade de aprender mais um pouquinho. A Cris vai dar um tchau aqui também. E minha mãe, aqui, ó. Ela está distraída lá. Minha mãe de Salvador veio prestigiar aqui o programa também, direto de Salvador, lá no vidro, lá no fundo, ela dá um tchau lá. Mãinha agora está aqui conosco, é isso aí, também assídua ouvinte do programa. E agradecer mais uma vez a oportunidade a todos aqui. Um excelente domingo a todos. Compartilhem o programa, deem like, familiares, amigos, pedir para vocês interagirem nas nossas redes sociais também, Instagram e Facebook. É isso aí, obrigado, excelente domingo a todos. Douglas, a Cris falou, deu tchauzinho, legal. Douglas, meu irmão, muito obrigado mesmo por essa presença sua aqui conosco. A gente sabe que fica bem valorizado o programa quando você está aqui também. Obrigado. Então a gente agradece bastante. Eu agradeço e é sempre um prazer imenso vir aqui. Eu até levanto cedinho no domingo, né? Porque é um prazer imenso estar aqui. Obrigado a todos. Carlinhos? Nós agradecemos ao Douglas Brito pela presença maravilhosa de hoje, bem elucidante, ao Piero, a Cris, ao Rui, ao Jorge, ao Tião Varoto, à Mara, mãe do Piero. Agradecemos à família Vivenciana esse momento sublime que compartilhamos de aprendizados com o nosso querido Douglas, que vem nos trazer sempre esclarecimentos e que nós deixemos de ser ansiosos e vivamos o dia de hoje plenamente. Agradecidos mais uma vez, desejamos um ótimo final de semana com o seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido. agradecendo ao Dinho e à Fia, agradecendo a todos esses irmãos que compartilham conosco essa Rádio Vivência Espírita tão generosa para conosco nos aprendizados e nos ensinamentos. Agradecidos mais uma vez, Senhor, nós vamos pedindo licença para encerrarmos o programa Vivência Espírita. Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai-nos a força, Senhor Jesus, para superarmos as nossas fraquezas morais. Dá-nos a força, Senhor, para galgarmos a cada dia um degrauzinho a mais nessa experiência maravilhosa da vida. Dai-nos, Senhor, o teu companheirismo para que não vivenciemos dores e sofrimentos, pois, como disse nosso irmão Jorge, viemos aqui para ser felizes. Através do aprendizado pelas dores, Chico Xavier nos ensina, até hoje, aprendamos com os erros dos outros, que aprender com os próprios erros dói demais. Mestre amigo, agradecemos essa oportunidade e pedimos, Senhor, envolva-nos com seu manto de luz, trazendo-nos sempre a paz, o aconchego e a calma na alma que buscamos, para viver um dia de cada vez, e que o presente que recebemos hoje seja pleno de alegria, de paz e de harmonia em nossas famílias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bastante amor no coração. Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Na, na, na, na, na, na, eu sou feliz porque te amo. Na, na, na, na, na, na, é tão bonita essa emoção. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, é só a gente dar as mãos. Dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração. Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar.